Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! E os defensores do universo? Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull! Gosto de fogo! E é isso aí, essa semana estamos reunidos aqui para falar de um assunto muito polêmico, muito mamiludo, muito tenso, muito constrangedor: vício nos videogames. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Nid Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilá. Os principais motivos que fazem com que você aprenda alguma coisa com o videogame é também um dos principais motivos que te deixa viciado nele. Você é muito doido, cara. Muito doido, isso. O mestre Splinter. Tô de luto pela morte do Trolloló. É mesmo? O Senhor da Eternidade. O meu personagem hardcore no Diablo é nível 60, mas eu não tô viciado. O Arara. Eu tenho 400 horas de Team Fortress, mas eu não sou viciado. Nunca. E o personagem secreto desaparecido há milênios, o... Eu não sei agora como chamar ele. Ludobardo? All right! Não, mas peraí, cara. Eu tô jogando Mac 3 aqui, depois fala com você. É verdade. Nunca. A gente tem que fazer o batizado do King Logan agora e virar... Eu é verdade. Joguei o corpo. É verdade. Ludobardo! Não, tem que ser com espada, tipo medieval. Tipo, que o Logan agora é Sir Ludobar. Cara, se der uma espada pra mim na sua frente, você vai perder a cabeça, né? Então é melhor. Que o Logan is evolving. Aperta B, cara. Aperta B, não deixa evoluir, não. E é isso aí. Nessa semana nós vamos nos confins dos jogos descobrir se nós somos viciados ou não, ver as consequências que essa droga pode causar em nós ou não. Vamos descobrir como essa palavra tem um significado pejorativo ou um bom significado, que eu não lembro qual é a palavra pra isso. Cara, tipo, depois do e-mail. Tô muito bom com o meu hambúrguer. Tá muito bom? Vocês, tá muito bom. Entendi. Cara, eu acho que eu vou cortar meia pizza aqui e assar meia pizza só. É, então espera 10 minutinhos aí. Boa tarde. O podcast deve estar saindo de tarde, que a gente sempre atrasa. Eu estou aqui com a Paraguaia. Diga oi, Paraguaia. Oi, Paraguaia. De boca cheia. Quero só comer um hambúrguer dela. E o Rania, que está passando fome, porque ele quer comer a pizza congelada, e eu pedi para ele espilar. Diga oi, Rania. Oi, Rania. Então, nós estamos aqui para a leitura de e-mails referentes ao episódio da semana passada, que eu não sei qual foi, porque eu não participei. É, foi Smash Bros. Tá, então, Paraguaia. Leia, por favor, Paraguaia, o primeiro e-mail. Então, eu vou meter o hambúrguer. Ela botou o hambúrguer na mesa, ó, bota no prato. Vai esvaziar a boca aí. Opa. Ainda bem que não é cachorro quente. Caralho. Não, que exatamente, não, é um... Mestre. Então, aquele John L. Reed, ordenhador de defunto, o cara que manda pizza em noção do Rio de Janeiro. Eu não sei quem você é, porque eu não vejo os tweets. Desculpa. E aí, você? Olá, jogadores, como está a conexão? Venho aqui tomar com a minha tentativa de mandar um e-mail após cada cast. Tentativa é essa, que foi quebrada no último, pois joguei e ainda não me interessei em jogar Diablo 2. Eu não tenho tempo pra jogar Diablo 2, então não tenho tempo. Eu não fui um feliz dono de Nintendo 64, mas joguei muito na casa de amigos e primos. E pra mim, era um dos consoles mais divertidos apenas para se ter amigos por perto. Mesmo com todo mundo perdendo o dedão com aquela alavanca doida. Porque ele é fraco, né? Quando eu jogava 64, era a alavanca louca que perdia, não o dedão. Não o dedão. Eu quebrei a alavanca, cara. Eu quebrei essa merda. E a Nelda que só descobri que somos, era ela depois vendo o cosplay da Yuki. Eu também. Da Yuki, ele é feio, me ligar, tá parado. Saca só como eu era ligado na série. Carinha feliz. Não mais isso. Obrigado por ler meu. E aí, porra. Ler meu e-mail. Ele não completou a frase, mas beleza. Achei que criou lista no meio da parada. É. Melhor quem for, aposta no lapso. E errou. Ah, te sacaneei. Pronto, de sacanagem. Ah! E isso vai ser uma vez marcada, se já tiver feito, e eu não sei. Mas que tal o caixa de Castlevania? Só pra combinar com o trailer fodão do Shadow 2. Em breve. Tipo, esse ano ainda. Posso pensar que é esse ano ainda. Agora quando? Pelo lado com a Greta, não vai ter mais tempo de fazer. É, exatamente, é. E aí, beleza? Nunca mandei e-mail pro Baixo Frente Soco antes, mas isso é porque eu só comecei a ouvir o podcast de vocês quando começou a aparecer no Phoenix Down. Mas fica aqui registrado mais um novo ouvinte. Eu não sei o nome dele. Quem é esse rapaz? Que é esse cara? Não tá assinado lá embaixo também, é. Tá. É Poison é o nome dele. Agora, comentando o tema. Super Smash Bros. Era um jogo que eu adorava, mas sempre fui aquela criança sem console da Nintendo que só tinha a oportunidade de jogar o jogo em casas e locadoras alheias. Então, sempre fiquei na vontade de jogar mais. Abre parêntese. Vale pra muito jogo da Nintendo desde a era 64-bits. Pô, mas sempre eu jogava. Porque você não tinha 64? Eu sou exatamente esse cara aí. Eu nunca peguei emprestado 64 aqui pra rejogar. Eu sempre pegava, eu pegava assim, vou jogar o Ocarina of Time e nunca jogava. Eu jogava internet com os Space Socks. Por isso que até hoje eu não joguei. Mas sempre que eu jogava, era aquele clipe. Fala, Paraguaia. Eu tive Atari, não, já acabou a minha vida de jogo. A Paraguaia só teve Atari, porque... Porque é só o que chegava lá, né? O mestre Splinter deve estar chegando no Paraguai agora, sim. Paraguai não, ele foi pra Foz do Iguaçu. Ele deve estar chegando por ali agora, sim. Ele vai comprar um monte de coisa lá. Lá só tem tecnologia, cara. Paraguai é tudo rico. Mas sempre tinha aquele climão de competição e trash talk que vocês escreveram e vivenciaram quando moleques. Poucos jogos faziam você querer gritar puta que pariu seu corno quando eram jogados em multiplayer. Tá bom. Acho que só Counter Strike ganhava. Hoje, com 23 anos e barba na cara, até que enfim. Consigo entender o que faz o Smash Bros. Uma franquia de sucesso, que por muito pouco não veio pro acidente. Dois pontos. Fanservice. E nem digo pejorativamente, embora haja muita coisa reciclada no Brawl e personagem que é quase uma skin alternativa. Mas é que com cuidado gigante, todos os detalhezinhos e referências a jogos conhecidos e desconhecidos da Nintendo. Não sei quem falou entusiasmado nas conversas no codec. Foi mal, ainda não diferencia um carioca do outro. Mas é isso aí, a lei. Cada transformação do Kirby muda o design dele. Kirby de bandana e barra pra fazer do Snake é impagável. Achei que era barra pra fazer do Kirby, sabe? Cada personagem assist trophy do jogo é uma referência, inclusive os inúteis. Cada cenário é pensado pra agradar pela nostalgia. Aquele do Yoshi's Island é lindo demais. A trilha sonora, que é um tributo a uma porrada de composições da Nintendo, com músicas até de jogos underground que não são nem representados na Brown. E não tem nada que não seja entregue de uma maneira respeitosa para que qualquer um que acompanhe do lado da empresa. Tipo filme dos Vingadores pra um fã de quadrinhos, saca? Entendi, é tipo isso. Deu uma nota pro filme dos Vingadores, Rania. 9,8, foi a mesma nota que eu dei. Fala, galera, do Baixo Frente Soco. Aqui quem fala é o Cass, tenho 16 anos e sou de Macapá, Amapá. Eu fiz geografia faz 20 anos já. Primeiramente, eu gostaria... Peraí, só um instantinho. Paraguai, onde é que fica o Amapá? No norte. Tá vendo? A Paraguaia já sabe tudo de Brasil. Ela sabe mais do Brasil do que do Paraguai. Pô, também. Você sabe onde fica o Rio de Janeiro de São Paulo, você já sabe mais do que... mas ela sabe onde fica o Amapá. Tem muita gente que não sabe onde fica o Amapá. O Amapá é lá perto do Suriname, aquelas porra lá. Na verdade, também não sei. Vai lá, Rania, continua aí, por favor. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo último podcast. Muito legal, principalmente pelo tema, o qual eu gosto muito. E tem algumas coisas a falar. Muito. Pelo que vocês disseram, principalmente o Senhor da Eternidade, vocês acham de forma unânime que o primeiro Smash é o melhor. Eu discordo. Apesar do primeiro ser muito bom, de ter marcado e tudo, os outros dois evoluíram muito bem. E, para mim, o último jogo é melhor que o primeiro, sim. Vírgulas estranhas, né? Só tem três? O quê? Só tem três Smash Bros? Né? 64, GameCube e Wii, né? É isso mesmo. Que Smash Bros. Eu queria participar do episódio só pra dizer que quando eu jogo Smash Bros, eu fico muito que nem aquele cachorro do Nine Gag. Eu sou assim também, por isso que eu não jogo essa porra. Fica falado aí. Continuando o e-mail do Cass. Outra coisa que vocês falaram é que o jogo sem itens perde totalmente a graça. Também discordo. Acho que com itens o jogo enjoa mais rápido, além de desbalancear. Digo isso porque quando jogava com meus amigos usando itens, a gente jogava um pouco e enjoava depois. Quando a gente joga sem itens, a gente não cansa. Falando nisso, uma coisa que achei que seria interessante falar seria a parte séria, entre aspas, do Smash. Quero dizer, jogos, a lá campeonatos, entre aspas, jogando sem itens, e na Final Destination, que eu acho o modo mais legal de jogar. Uma coisa interessante a se notar sobre a série Smash Brothers é que esta é uma série simples e complicada ao mesmo tempo. Ou seja, qualquer novato pode pegar facilmente como o jogo funciona, mas se torna um jogo bastante complexo a partir do momento que resolvemos nos especializar em viagens no jogo. Bom, galera, é isso. Me desculpem se me estendi muito. Um abraço! Cara, do Amapá de longe. Cara, Smash Bros. E Smash Bros. Guitar Hero são meus pontos fracos. Eu não consigo essa merda. Pô, mas consigo. Você não falou que é o Siririca Hero? Isso não te ajuda a ter habilidade no Guitar Hero? Cara, mas assim, eu tenho. Porra, aquela guitarra. Na guitarra, pelo menos eu não consigo, cara. Porque são os quatro dedos assim e apertando. Eu não tenho coordenação pra quatro dedos ao mesmo tempo. Siririca você usa dois no máximo, pô. Ah, é verdade. Dois ou três, enfim, depende da técnica que eu já dou. Mas, porra, quatro dedos é muita coisa. Parando de falar de masturbação, é aqui. Masturbação feminina, pelo menos. Fala aí, galera. Aqui é o tio João do Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz com o tema do cast. Ficou muito bom, porém bagunçado, mas só de leve, haha. Como tinha dito no cast do Ninja DJ dos Ouvintes, eu, Phelps Brasil e mais uns amigos jogamos muitos Smash numa época. E cara, que jogo foda, mas discordo de vocês em alguns aspectos, como dois pontos. Smash tem que ser com item, porra. Ai, mais um. Eu sei que isso varia de grupo pra grupo, mas jogar sem item nenhum é muito mais disputado. Porque você só tem a você mesmo a quem recorrer pra ganhar. E também porque não vai rolar aqueles papos de, pô, você é com 150% e ganhou só porque saiu um Snorlax da Pokébola. Eu dominei a partida toda. Jogar com item faz parte, mas prefiro sem. Cara, o item é tipo o fator futebol da parada, né? Acho que os moleques... Que o fator surpresa pode acontecer. É o fator surpresa, é o fator, tipo agora, esse é o outro gol do Flamengo, mas o juiz anulou. É o fator surpresa do futebol. Aí os moleques que não gostam de futebol não agitam. Em relação ao Smash Ball... Você acabou de se entregar que você não tá gravando isso de tarde. É, não, mas o podcast é de tarde. Mas, enfim, eu posso estar vendo o replay do jogo. Em relação a... Não, jamais viria replay do jogo do Flamengo. Em relação ao Smash Ball, eu não acho roubado, mas pois você tem que roubar acho que pegou. E nem todo Final Smash é hit kill. É como qualquer jogo de luta que tem um especial de certo personagem que é melhor do que o outro equivalente. Acho mais roubado um Shoryuken do Luigi, que quando pega no Switch Spot o inimigo está com 45% ou mais da hit kill em quase todos os personagens. Cara, tá dando porra nenhuma, cara. Não tem nada desse jogo. Fala aí, Honey. Eu não escutei o podcast ainda, mas será que, tipo, não é tipo Mario Kart? Sei lá, você tirar item do Mario Kart não fica escuro? Tirar item do Mario Kart, beleza, você tá ganhando. Se você tiver primeiro na última volta, você vai ganhar, né? Porque a gente passa. Exatamente. Até que veio o Selvagem Casco Azul. O Selvagem Casco Azul aparece. Na minha opinião, o melhor Smash que tem é o Brown. O Smash nunca inovou muito, nunca de um pro outro, mas ao mesmo tempo, tinha umas mudanças de gameplay visíveis. O de 64 era extremamente desbalanceado, rápido na execução dos Smash Attacks e dos isolamentos, sem te dar chance. O Melee é um pouco menos desbalanceado, com as adições idiotas, tipo o Pichu, que é um Pikachu nerfadaço, e o Young Link, como vocês citaram. O cenário parecia... Pichu não é um Pikachu nerfadaço, o Pichu é desevolução do Pikachu. Ele é o pré-Pikachu, né? Isso. Mas eu só joguei o Gold, até o Gold Silver, você nem sente Pichu nessa época. Eu joguei em japonês também, então foi 99, enfim, tem 2 anos de jogo Pokémon. Mas o cenário parecia que tinha sabão e personagens como Mark, Roy, Falcon, Fox destruíam. Era um jogo que noob não tinha vez contra até alguém com um pouquinho de mais experiência. Já o Brown é mais balanceado. O jogo ficou numa velocidade mais acompanhável aos jogadores de primeira viagem, eu não acho. Os Smash Attacks ficaram mais lerdos, os personagens mais consistentes e com as características próprias, além de outras coisas. Eu amei a entrada do Sonic no Brown, mas como vocês falaram, ele bate fraco, mas você não olha pro Sonic e pensa que ele dá o mesmo dano que o Link, por exemplo. Porém, é mais rápido que o Link, por aí vai cada personagem. Assim... Foi mal. A Paraguai tá muito requisitada, cara. Se lembra dela, não para. Essa é minha garota. Assim, tornando até mesmo os personagens como Link e Toon Link diferentes em níveis de ataques e estratégias. Toon Link consegue sacar bomba mais rápido que o Link, por exemplo, fanboy. Os únicos shards mais roubados do Brown são o Meta Knight, que é top tier. Esse Meta Knight é do quê? Do Kirby, essa porra? Não sei, cara. Ele parece um Metacross do Pokémon. Pois tem uma infinidade de skills, incluindo uma que ele fica invulnerável praticamente, o Tornado. Além de ser bem resistente pra velocidade que ele tem e dar um damage considerável pra velocidade que ele tem. E o Snake, que é um char pesado, que o deixa muito resistente, com golpes rápidos e poderosos. Tilt up. Ele é banido em certas competições, caralho. Só o que não melhorou foram as fases, pois até hoje você continua jogando só em 2-3 fases sempre. Abraço dos brother. Então aí o tio JP mandando um e-mail muito abrangente. Muito obrigado a ele. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês dois, que os 10 minutos viraram tipo 20, né? Mas vocês sabem que com a gente aqui funciona mais ou menos assim. Então enviem seus e-mails pra eugostodejogos@baixofrentesou.com. Comentem lá no baixofrentesou.com e no fenixdown.com.br. Um abraço. Paraguai, dá um beijo pros ouvintes aí. Um beijo, meninos. Então, meninas também. Um beijo pras quatro garotas que ouviu o programa. Falou. Eu não sou delas. Um beijo pras quatro garotas. O Rania mandou um beijo pras quatro garotas. Agora, senti que a audiência feminina vai aumentar de 4 pra 5, né? Falou, um abraço. Até semana que vem. Abraço. Senhor da Eternidade. Sempre eu, sempre eu, sempre eu, tudo eu. Cala, moleque. Igualzinho o Godine, Júlio. Me diz uma coisa, Senhor da Eternidade. Você lembra dos confins da nossa infância, quando a gente chegava num fliperama? Peraí, cara, desculpa. Não. O que diabos é o confim da sua infância? Cara, ele gostou da palavra hoje. A infância é lugar de distância, cara. Não é lugar de tempo. Cara, deixa os garotos brincar, porra. Vai, cara, falar. Eu falei isso antes dos e-mails. Já faz bastante tempo que eu tenho essa palavra. Acabou de falar de novo. É só de sacanagem, os e-mails da semana vão ter 5 minutos. Senhor da Eternidade, quando a gente tava no fliperama e tinha um maluco jogando Sunset Riders boladão ou fazendo fila no Street Fighter, virava um cara pra você assim e falava: cuidado com aquele maluco ali, meu irmão, que ele é viciado, meu irmão. O que que tu pensava do maluco que é viciado? O que significava viciado pra você? A primeira parada que eu pensava é: eu quebro esse maluco, aposto. Não aguenta 5 porrada comigo no Street Fighter. A segunda parada que eu pensava é que ele fica naquela porra daquele fliperama o dia inteiro e gastou, tipo, muito dinheiro da mesada dele no fliperama. E que se ele não tivesse jogado nada, ele poderia comprar uma mansão. Caralho. Na época que eu era um infante, eu pensaria nisso. Porque eu achava que moedinhas se amontoavam e criavam uma mansão. Mas é plausível, cara, porque o mercado imobiliário inflacionou pra caralho. O mercado de fliperama, em 96, a ficha de fliperama custava, sei lá, 20 centavos. Hoje em dia é 50. Enquanto isso, uma casa aumentou muito mais de preço. Então, naquela época, se ele juntasse os 20 centavos, ele poderia comprar uma casa. Pois. Muito mais facilmente do que hoje em dia. Então, você tá certo. Mas, engraçado que quando eu era criança, eu não achava viciado um cara dependente de videogames. Eu achava que viciado era simplesmente o cara que jogava pra cacete. Era um cara muito bom. O cara que chegava: meu irmão, eu sou o mestre amigo do Street Fighter. É, aí sua mãe falava pra você: não, meu filho, aquele rapaz ali, ele é viciado em cola. Porra, ele deve ser muito bom em fazer colagens, cara. Tipo isso. Mas depois de um tempo, a minha tia, a minha madrinha, ela não gostava muito que eu ficasse jogando videogame, porque naquela época não era tipo: ah, vou jogar 5 minutinhos, não. Eu quero zerar Super Mario 3, eu vou sentar 3 horas ali pra jogar e zerar o jogo. Hoje você joga 5 minutinhos. Não, vou jogar um LOLzinho aqui, 5 minutinhos pra galera. Já volto a estudar. Aí, tá bom. A minha madrinha, ela, quando eu sentava pra jogar, ela falava: esse menino está perdido. Esse menino é um viciado. E ela certa. E ela chegava assim pra mim, fazendo um negócio que eu odiava. Ela chegava sem eu perceber na sala e falava: ah, viciado! Fuck! E eu falava: trauma de infância detected. Muito trauma, muito trauma. Eu falava: não, eu tô viciado, não! Jogava o controle no chão. Não sou viciado. Aí tinha um ataque epilético, né? Não tô viciado, não! Visceral, né? Então, tendo esses conceitos assim, meio conflitantes, Mestre Splinter, você saberia me dizer o que é vício? O que é uma pessoa viciada? Clinicamente, a pessoa certa pra dizer isso é o Solid, que não está aqui presente. Mas eu entendo que o cara viciado é aquele cara que adota um comportamento compulsivo em relação a alguma coisa, mesmo que aquela coisa não lhe traga nenhum benefício aparente, mesmo que você já passou do limiar do saudável. E se você é um cara que é viciado em trabalho, e quanto mais trabalha, mais você sobe na carreira e mais você ganha dinheiro, você é um viciado? Ou você não, você é um viciado? Não, você é um mestre Splinter. Não, você é um viciado, porque, como eu disse, é muito tênue onde termina o saudável e começa o prejudicial. Mas as pessoas, você consegue perceber, né, em certos hábitos, quando a pessoa começa a se prejudicar. Mas até onde é um vício, onde termina o exagero e começa o vício, é complicado dizer. Entendi. O caso do trabalho em particular tem o caso da espiral da morte, né? O cara trabalha pra caralho e ganha muito mais. Mas ele começa a trabalhar tanto que ele não tem tempo de gastar o que ele ganha. Não, mas esse é o dilema da vida, né, cara? Work, play, work. Aí o que você faz? Você passa a ter esposa e filhos, que aí você gasta o dinheiro nos filhos, entendeu? Aí você justifica o tempo que você trabalha. É, você compra videogames pros filhos e aí o ciclo se fecha. E os videogames educam seus filhos, já que você não está presente pra isso. Será que quando eu tiver um filho... Será que quando eu tiver um filho, eu vou ficar feliz quando ele conseguir um achievement ou zerar um jogo por mim, assim, falar: cara, chegar no trabalho, e aí, cara, zerou Diablo? Não, mas meu filho zerou, moleque, muito vai, foda. Porque minha irmã zera vários jogos de DS aqui que eu nunca joguei e eu fico orgulhosão. Falei: porra, aí tá vendo? Já zerei esses jogos de DS aí porque minha irmã zerou. É tipo isso, vai ser tipo... Não é o caso de uma lágrima descendo seu rosto cansado. Não, eu não tenho mais tempo pra jogar, cara. Também rola isso. Ludobardo, agora não é mais que... Eu tento falar que é o Logan. Ludobardo. Ludobardo, me diz uma coisa. Quando você tá muito tempo sem jogar, você começa a ficar meio mal-humorado, começa a falar, porra, eu queria jogar, moleque. Porra, tô um tempão sem jogar, preciso jogar. E algum dia você chegou no trabalho e teve vontade de responder pro seu chefe. Não, eu não vou fazer isso porque eu preciso jogar videogame, moleque. Eu achava que sei lá, que eu tinha, porque eu ficava mal. Que eu ficava com crise de abstinência quando eu ficava muito tempo sem jogar. Só que aí eu descobri que não. Que na verdade, eu não sei, o problema de não jogar é que você começa a passar períodos estendidos sem jogar e você começa a ficar mais distante. Você sabe que você não pode ficar tão distante. Eu fico tipo, caraca, eu tenho que jogar aquilo, não sei o quê. Tô sem tempo, mas eu não, assim, eu não começo a ter nenhum ataque epilético nem nada. Mas eu fico, pô, eu quero jogar. E aí o problema é quando você senta pra jogar. Aí quando você senta pra jogar, dependendo do jogo, cara, você passa a noite jogando, você fala, caraca. Mas aí não é vício, aí é hábito. Não, mas tem uma... Hábito vicia. Hábito vicia. Qualquer hábito vicia, mas uma coisa começa como hábito e pode virar vício ou não. Sim, realmente. Todo ser humano tem uma série de rotinas operacionais que ele tem pra uma série de coisas. Né? Escovar o dente, a tomar banho e limpar a bunda, sei lá. Então por tá exemplo... Você tá dizendo que se um cara joga... Tem o hábito de jogar 14 horas de Diablo por dia. Isso é só um hábito, então. Um cara hipotético, assim. Um cara hipotético. Só de Lorde da Eternidade. É, tá bom, é. Isso, vamos chamá-lo assim. Vamos chamá-lo assim. Não, ele é um hábito. Não, porque você tem hábitos e constrói rotinas operacionais com uma série de coisas. O cara, quando vai começar a escovar o dente, ele faz a coisa sempre do mesmo jeito. Até o dentista geralmente recomenda você, de vez em quando, mudar a ordem de escovação, porque dizem que você começa escovando com um certo afinco e depois você enjoa de escovar o dente e escova o que você escova por último mal. Ou então, começa a tomar banho, limpa a cara primeiro e limpa a bunda por último. Inclusive, isso é saudável. Tá? É saudável? Quem limpa a bunda primeiro é meio esquisito. Entendi. Me parece, né? Não sei. Aprendi não agora. Não tenho opinião provada sobre isso. Mas daí é esse hábito virar vício é outra coisa, pô. Às vezes o cara, sei lá, joga duas partidas de Draw Something por dia só. Eu acho que a melhor maneira de você definir se alguma coisa virou vício ou ainda é um hábito é você ver a pior coisa que alguém já fez pelo hábito. Exatamente. Se ele fez uma coisa muito absurda pelo hábito, então já tá se tornando um vício. Tipo, então, por exemplo, virado colégio jogando depois de jogar a noite inteira videogame? Isso com qual, com que frequência isso aconteceu? Ah, umas duas vezes. E duas vezes acho plausível. O que você fez? Fui pro colégio virado. Faculdade não conta, porque não é colégio. College. Não te leva pra lugar nenhum, né, cara? Faculdade. Não leva pra lugar nenhum, faculdade. Não faça faculdade, tá, galera? Arara, você já ficou irritado por não jogar videogame? Por exemplo, você tá no seu ambiente de trabalho e por fato de você estar muito tempo sem jogar um determinado jogo te deixou mais mal-humorado? Se for no período de um dia, dois, não. Agora, quando eu tava trabalhando na Colômbia, eu fiquei irritado por um bom tempo, porque eu ficava 3 semanas lá, sem nenhum computador decente pra jogar nada, e eu fiquei muito, muito irritado. Quando eu cheguei no Brasil, além de dizer oi pra namorada e dizer oi pros pais e tal... Eu virei uma noite jogando Team Fortress pra saciar o meu vício. Assim, me senti contente. Aí a pista tava na Colômbia, pô. Se tivesse ficado 2 meses em Londres trabalhando, até cagar pra porra do computador. Não, pô. Eu questiono se é vício. Eu questiono sinceramente. Eu não acho que seja caso de vício do Arara. Isso não é vício. Não. Isso é, tipo, vontade reprimida de explodir pessoas. Isso, na Colômbia. Aí tudo bem. É outra história, entendeu? Pô. Não, mas, cara, eu não me sinto triste se eu fico 2, 3 dias sem jogar. Se eu fico uma semana sem jogar, aí eu começo a falar assim, eu preciso distrair um pouco a minha cabeça e fazer coisas e tal. E se você for jogar, se você for, sei lá, ver uma série de TV em vez de jogar, você consegue saciar aquela vontade ou não? Eu acho que eu consigo, mas se a série não for muito, muito boa, eu vou acabar ficando entediado, do tipo, sei lá, eu começo a dormir assistindo e eu preciso fazer alguma coisa, não basta pra mim ver as pessoas explodindo na TV, eu preciso explodir com as minhas próprias mãos. Você está diagnosticado como viciado em entretenimento. Que absurdo. Tem que banir todo entretenimento. Você está viciado em felicidade. Está viciado em adrenalina saudável. Alright. Mestre Splinter, você é um cara que se considera com autocontrole de, na hora de dormir, falar, beleza, vou dormir não. Agora, vou parar de jogar. Não, vou pode parar. Pode parar por aí, não. Quantas vezes você, na semana, você acha que você dorme mal por causa de videogame? Cara, aí não é por causa de videogame, é por causa de entretenimento em geral, mas eu durmo, tipo, umas 4 vezes por semana. As outras finais de semana que não contam, né? Sabe quem? Sabe duas pessoas extremamente regradas com esse negócio? Uma sou eu, mas eu nunca vou gravar. A outra é o... Tem um amigo nosso de faculdade, que se chama Renan, que ele é rigorosamente regrado com esse negócio. Ele joga Left 4 Dead todo dia com outro amigo nosso da faculdade. Aí quando dá meia-noite em ponto, ele manda mensagem assim: JL, tô indo dormir. Sai, desliga. Pode estar no meio da fase, tô indo dormir. Alt F4, desliga o computador e vai dormir. O Nabase é assim, o Nabase ele começa a falar, cara, deu 10 horas. Só que o Nabase é meia-noite, o Nabase é tipo 9h30. É, o Nabase fala assim, ó, 10 horas, tem que dormir. Fala rapidinho, Nabase. Aí dá tipo 30 segundos, ele, cara, sério, 10 horas, tem que dormir. É, aí, porque... não, cara, rapidinho, vamos terminar a fase. Cara, são 10h01, moleque, tá foda aqui já. Tá foda. É, mas é, pô... Perdi um minuto de sono, fodeu. Pra mim, o ideal seria isso da vida, cara. Eu acho engraçado porque vício em geral é dividido, né, em duas categorias. Vício é uma dependência em alguma coisa que você não consegue parar de fazer ou fica extremamente perturbado por não estar fazendo ela, né? Ou você tem uma dependência psicológica ou você tem uma dependência biológica. Os videogames claramente podem ser caracterizados como dependência psicológica. Física. Não, cara. O que explicaria uma dependência biológica, lá? Biológica? Biológica. Química. Biológica. Ah, química. Dependência não. Química é tão mesmo. Biológica é tipo... Eu sou dependente de oxigênio. É, por exemplo, né? Ah, dependência química. Ah, dependência química, beleza. É porque sabe que a psicologia faz parte da biologia humana também, né? Aí, sabe uma parada? Vai. A dependência química é aquela que geralmente a gente associa com, por exemplo, é dependente de drogas, né? Então aquela coisa tem alguma. Fornece ao seu corpo alguma substância que sozinha ele talvez não fosse capaz de produzir ou metabolizar, alguma sensação que por padrão, você teria talvez dificuldade em metabolizar. Eu não entendo essa porra, na verdade, porque eu nunca usei nenhuma droga na minha vida. Então, o videogame pode ser um tipo de dependência física, então, ou química, sei lá. Química? Porque você, por exemplo, eu jogando Diablo Hardcore aqui, eu chego no real e entro na sala do Diablo e é uma puta adrenalina, que eu tenho dificuldade em sintetizar sozinho. Que é engraçado, porque existe o vício em adrenalina. E muitas pessoas adoram fazer esportes radicais, pular de paraquedas, fazer o caralho a quatro por causa de adrenalina, porque precisa daquela descarga no corpo. Agora, você não poderia estar levando em consideração a adrenalina que você sente nos jogos? Ou êxtase? Pulando de paraquedas. Não é êxtase, não, é êxtase. O êxtase é a droga. Êxtase. Não, porque a diferença é que você pulando de paraquedas de um avião, o paraquedas pode não abrir e você vira patê de gente. Agora. Cara, quando você chega no Diablo Hardcore, a sua conexão pode cair e você vira patê de personagem. Acabou. Mas você não morreu na vida real, pelo menos, né? Cara, ou não, né? Já viu? É pior do que morrer na vida real, essa merda, cara. Tem muita gente que morre na vida real. É. Mas aí você tem que ter um controle, porque isso é pra ser adrenalina saudável. Você sabe que esse negócio de como a adrenalina dispara depende muito da pessoa. Eles fizeram um experimento nos Estados Unidos com várias pessoas, com um simulador de roller coaster, que é montanha-russa. Montanha-russa. Algumas pessoas tinham, tipo, um cérebro meio diferente, assim, do resto, e eles não conseguiam... Eu conheço as pessoas. E eles não conseguiam, tipo, entrar na fantasia do negócio e não sentiam absolutamente nada. Tipo, eles não conseguiam sentir que eles estavam numa montanha-russa, mesmo com a cadeira mexendo e a tela mostrando coisas e tal, e o som dos trilhos. Outras pessoas, a maioria, tipo, sentiam um negócio normal, e algumas pessoas começavam como se estivesse confundindo aquilo com a realidade, e isso dava uma adrenalina muito absurda pra elas. Então, eu acho que esse tipo de pessoa que se envolve muito e, tipo, tem um cérebro meio deformado pra jogos, ele provavelmente vai ter uma dependência, assim, desse tipo de adrenalina descarregada. Ou ele vai entrar no cinema com uma metralhadora e matar várias pessoas. Ou isso. Clube da Luta. Isso que o Arara falou... Parou não. Isso que o Arara parou. Falou... Isso que o Alala parou. O Alala falou? É, isso eu bolei isso. É lá em... Quando eu fui no Parque da Universal, ano passado, eu vi exatamente isso quando saí do Brinquedo dos Simpsons. O Brinquedo dos Simpsons é mais ou menos um... Não é de montanha-russa, mas é um simulador de vertigem. Então ele tem uma tela gigante na sua frente, que vai mostrando o cenário, né? E você tá num brinquedo que simula as colisões e os movimentos da pessoa da montanha-russa lá. Eu vi uma família de americanos saindo assim, falando, cara, que negócio sem graça. Aí, assim, eu olhei pra aquelas pessoas e vou falar, cara, sem graça é você, seu filho de uma puta. Isso aqui é a coisa mais maneira do mundo. Sim. Mas o maluco olhou assim e falou assim, ah, eu achei graça. Eu falei, porra, como tu não achou graça, cara? Pra dar uma maneira do mundo, você é um imbecil. tio texano dele. Em Orlando, no Islands of Adventure, tem o simulador do Homem-Aranha, que é um dos brinquedos mais fantásticos que já fui ever. E a parada é, simula como se o Dr. Octopus estivesse jogando um lança-chamas em você, fica quente, é uma parada toda 3D, tem muito som, voa, tipo, tijolos virtuais em você, você acha que vai te acertar. E tem um momento que é uma simulação de queda, que o Homem-Aranha te salva a cadeia dele, como se o seu carro estivesse caindo. Você não tem nenhuma queda ali, você tá parado, é só um projetor, só que a parada é tão imersiva, que todo mundo que assiste aquilo, obviamente tem aquelas exceções de pessoas idiotas, mas a maioria das pessoas que assistem aquilo gritam na hora como se estivessem caindo e tem frio na barriga. A ninja inimiga que não gosta de montanha-russa, não gosta dessas coisas, ela foi no simulador e saiu, tipo, meio bolada, falando, caraca, achei que eu ia cair ali. Mas tem gente que aliás, essa cena do Homem-Aranha aí, que ele te salva com a teia, parece que a Gwen Stacy morreu, né? Mas beleza, spoiler do filme. É... que ele quebra o pescoço dela. Mas esse negócio de montanha-russa tem outro lado também, tem o lado do medo também. A pessoa não quer entrar ali porque ela vai passar por um medo que é uma situação física real. Mas às vezes o medo dela não é tamanho que se for uma simulação assim, que ela sabe que é uma coisa controlada, ela vai aceitar. Uma menina que trabalha comigo, foi comigo nessa viagem ano passado, e nesse brinquedo do Simpsons Universal, ela foi tranquila. Aí chegou na hora de uma montanha-russa lá, ela falou, não vou. Falei, por quê? Não, porque não vou. Porque vai sacudir, eu tenho medo de cair. Mas o negócio do Simpsons é que vai tranquilo, assim, não vai... Ela gostou? Do Simpsons? Sim. Gostou. Até cara, também, cara, tipo... uma hora de fila, cara. Foi no verão. Se você não gostar, você te perdeu sua vida ali. Mas é, vai que ela tava no limbo, assim, da adrenalina, né? Tipo, ela nem gostava dos Simpsons porque não era montanha-russa de verdade, mas também não ia na montanha-russa de verdade porque tinha medo. E pode ser. Eu acho engraçado como esses termos de dependência psicológica e dependência química se misturam, né? Porque eu acho um grande erro dividir assim, porque eu fui fumante por 8 anos da minha vida. E, obviamente... Caraca, foi fumante por 8 anos e tu parou de fumar, tipo, 20 e pouco, cara. Uma criança que fuma... Não, beleza, vai, continua. Que criança, cara? Lembrou aquele vídeo daquele bebê de 2 anos fumando, já viu? Na Índia, né? Deve ser, né? O Ninja liga sempre aquele molequinho no fliperama que ficava fumando cigarro e até rezando. Ah, é isso mesmo, né? Ficava fumando e falava, pode botar pra 2? Porra, tem 27 anos, porra. Beleza. Mas eu não parei esse ano, né? Então, beleza. Começou com 17, vai, vamos lá. O que é engraçado é que eu fui fumante por 8 anos e eu tinha claramente uma dependência química ao cigarro. Mas eu acho que o que mais fortaleceu a dependência não era nem a química do cigarro, era o hábito. Era uma dependência psicológica que eu tinha em determinadas situações em que eu fumava. Por exemplo, esperar o ônibus. Eu sempre fumava enquanto esperava um ônibus no ponto de ônibus. Então, mesmo depois que eu parei de fumar, mesmo depois que eu já tinha superado, e engraçado que foi logo junto com eu comprar um carro, eu tinha parado de fumar. No mesmo mês, assim, eu consegui comprar um carro. E, olha só, parar de fumar te faz poupar dinheiro e comprar um carro. É, eu ia falar. Você falou mais rápido que eu. Fiquei muito tempo sem pegar ônibus. Depois, meu carro enguiçou, eu fui pegar ônibus. Quando eu tava no ponto de ônibus, mais de um ano depois de eu ter parado de fumar, no ponto de ônibus eu senti vontade de fumar. Uma vontade forte, assim, caraca, que eu ia muito fumar agora. Tipo, mas é que você trocou de hábitos, cara. A capa da Galileu desse mês, a Galileu é a revista mensal da Editora Globo, que tá completando 60 anos esse mês, tem aqui, ó. Troque um hábito ruim por um bom. Seu cérebro só larga um costume se trocá-lo por outro. Que tal trocar por um melhor? Mas você sabe que isso é um dos motivos porque as pessoas engordam quando param de fumar, né? Primeiro, exatamente. Primeiro que o cigarro acelera o metabolismo. O cigarro te vai ficar magro, né? É, não, o cigarro ele acelera o metabolismo, então você pode comer mais e tal. Quando você acelera o metabolismo e chupa o teu sangue também. Você para de fumar, seu metabolismo vai cair e você vai querer compensar o hábito de fumar com alguma outra coisa. E na maioria das vezes as pessoas compensam comendo. As pessoas, em vez de fumar quando você tem vontade de fumar, vão comer e acabam engordando bizarramente. Exatamente. Meu pai, ele quando parou de fumar, ele começou a comer doce, do tipo jujuba, balinha, chiclete e tal. Aí ele voltou a fumar e a comer bala. Então ele é viciado em doces e em cigarro. Caralho, que merda. Minha mãe também voltou. Minha mãe fumava, aí parou de fumar, agora voltou. Só que quando ela parou de fumar, ela começou a comer porcaria. Hoje em dia ela fuma e come porcaria também, mesma coisa. Exatamente. Quando eu parei de fumar, eu tentei substituir. Eu sabia que eu ia engordar e de fato engordei quando eu parei de fumar, só que eu tentei não comer mais. Então eu substituía por outra coisa, porque eu realmente sentia necessidade de fazer alguma coisa nesse hábito. Então eu bebia água. Não era punheta, não. Imagina, tá todo punheta mundo... ele manteve 3 vezes por dia só, porra. Todo mundo tá, né? No trabalho assim, ah, vamos ali fora na varanda fumar rapidinho, vamos. Aí eu vou com a galera... No tubódromo. Bater punheta. Justo. Eu passei a beber água. Passei a beber muita água e, sei lá, comprar chiclete. E... Balinha, chiclete. E eu acho que tem um pouquinho desse aspecto no videogame. Você tem o hábito de chegar em casa todo dia e, pô, é estressado. Você trabalha, estuda, fode na rua. Aí chega em casa, puto já. Aí vou jogar um videogame pra dar uma relaxada. Você fica condicionado a dar uma relaxada no videogame. Então, às vezes, você, quando não joga, pensa assim, porra, não dei minha relaxada hoje. Faz sentido. É que eu tô pensando, quando você falou, deu uma relaxada hoje, que eu tava falando de punheta antes. Eu não falei nada, mas beleza. Cara, só mas que... isso é porque o videogame é um negócio que tá acessível, tá perto de você, e videogame hoje em dia é commodity. Se commodity fosse, em vez de ter um videogame em casa, ter dois halteres de 10 quilos, talvez a relaxada do cara fosse pegar os halteres e começar a fazer malhar bíceps. Tá? Mas tem gente que quando não vai na... Ué, mas é. Eu era assim, ano retrasado eu tava assim, se eu não fosse na academia um dia na semana eu ficava bolado. Foram os únicos dois vícios que eu tive na vida. Um foi o vício em... Não, três. Um foi o vício de videogame, que eu tive com 12, 13 anos, falaremos sobre isso. Depois foi o vício em academia, que eu tive uns dois anos, em 2008 e 2010. E hoje em dia eu sou viciado em café. Mas se eu quiser eu paro. Eu sou viciado em mulher, cara, mas eu não consigo parar. Entendi. É em uma só, né? Uma só. Ah, tá. Tudo bem. Então, beijo. Technodrome. Let's kick shout. Eu me sinto um pouco assim, que é tipo, claro que às vezes você tem muito trabalho, você tem muita coisa pra fazer e não tem jeito. Tem dias que você é. Eu acho que é aquela. É um pouco do que o Yuri tava falando, de vontade. Yuri! Quem é Yuri? Quem é Yuri? Caraca, quem? Eu que viajei aqui. Eu tava pensando que é o Logan. Na verdade, eu quis ir Arara. Aí. Quando eu penso em que é o Logan, eu penso em Arara. Eu, hein? O que eu quis dizer é que eu acho que é normal toda pessoa ter aquela vontade de descansar. Eu acho que eu imagino bem na linguagem de jogo, tipo uma barrinha de. Em vez de ser um overdrive, é tipo estresse e cansaço. Meio The Sims. Você vai ficando cansado. É a despesa do jogo de luta. É. Ou de jogo de luta ou de The Sims. De conforto, de entretenimento, sei lá. Você vai acumulando, é natural. Todo dia você vai acumulando aquele estresse, aquele cansaço. Sim. Se você não jogar alguma coisa, você não consegue dar uma amenizada naquela barrinha. E chega uma hora, e se ela tá lá no máximo, você fica desesperado, aí você começa a ficar irritado, aí você fica bolado, você fala, não, sai, eu quero passar o dia inteiro jogando, sei lá, entendeu? Mas se você conseguir controlar isso no estado, sei lá, intermediário, eu acho que é tranquilo. Por exemplo, eu já me vi em situações em que eu pensava, eu poderia jogar hoje pra descansar? Poderia, mas não tem nenhum jogo específico que eu esteja, assim, desesperado pra jogar. Então eu vou ver aqui, sei lá, ver minha série, que aí eu tenho minha dose de narrativa diária, entendeu? Alguma coisa assim. Sua dose de narrativa diária. Preciso de histórias. Uma vez que eu esqueci de ver meu desenho, aí eu fui na farmácia comprar uma dose de narrativa. O Ludobardo fica bolado, ele, cara, tô muito puto, senta no meio da rua, pega um velhinho na praça e fala, aí, me conta essa história, moleque. Como é que você conheceu sua esposa? Me fala. Cara, quando você pede pra esses velhos contarem história, cara, você fica impressionado, porque todos eles, nos anos 70, todos eles comeram, sei lá, 50 mulheres dos 15 aos 20 anos. É verdade. Pode ver. Esses caras, eles eram sinistros, ou eles contam muita história. É verdade. Não, eu te peguei um táxi, caraca, que o cara, o motorista falava assim, não, porque eu vou morrer, o médico me deu 3 meses de vida e não sei o que, não. Situação pesada, assim, ele falando que tava ferrado no motor pra ninguém na família, só um filho sabia, não sei o que, é o pô, cara, mas não, tem que continuar com o tratamento, né? Você também sem saber o que falar. Aí ele, não, mas tá tranquilo, porque, pô, há 10 anos eu comi geral e não sei o que, e eu peguei a namorada de não sei o que. Aí eu, tá bom, cara. Aí ele, é isso aí, não sei o que. Não, mas eu morri daqui a 3 meses, porque aí eu, caraca, deixa eu saltar aqui, tchau. Volta e meia, quando eu ia pro colégio, eu pegava um 57, você tinha um PROC de aparecer uma velhinha que queria contar a vida dela. Sentava alguém do meu lado, aí eu tô lá olhando pro... Sabe quando você tá... Alguém senta do seu lado e você tá olhando pra janela, tipo, não quero que você puxe assunto comigo. Aí a velhinha puxa e foda-se. Ah, muito, muito legal esse seu aparelho aí que escuta música. Minha neta tem um igual. Sabe que eu comprei pra ela que eu não sei que... Caraca! Uma vez eu peguei um táxi voltando do aeroporto, cara, e eu comecei a puxar conversa com o cara só pra não ficar chato, porque uma viagem de uma hora até minha casa e tal. É foda. Eu perguntei assim, tipo, pô, e o tempo aí, como é que tá, né? E aí, o Corinthians ganhou, né? Como é que tá o movimento e tal, cara? Aí o cara começou a falar alguma coisa do tipo, sabe como é que é? Quando eu era pequeno, ninguém queria ser taxista, né? Eu não vim parar aqui porque eu quis. Eu tinha uma empresa de confecção, cara. Eu tinha uma empresa de confecção, era uma das maiores de São Paulo. Vendia pro Mapping, pra Mesbla. E aí vinha esses chineses. Você, cara, uma vez eu fui pra China pra ver a indústria lá. Eles fazem 100 mil cuecas em uma fábrica em um dia. É impossível competir com esses caras. Aí chega aqui, custando R$2 a porra da cueca, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vendo assim, eu produzo, levo, gasto 5 pra produzir. Aí eu falei, cara, falei tudo, o Mapping faliu, a Metal faliu, e agora eu virei taxista, cara. Eu. E o jogo da seleção foi bom, né? O cara provavelmente ele também ele devia servir a Arapuã e as casas pernambucanas. Ah, mas pernambucanas ainda tá de pé, cara. Meu pai tinha uma profissão, servia as pernambucanas também. É. Realmente é um mundo cão, cara. As pessoas sempre querem aumentar a margem a troco de. Então quer dizer que o podcast hoje é sobre vício, taxistas e lojas pernambucanas? Depois desse interlúdio, desvio do assunto, vamos voltar ao podcast. Senhora Trindade, você poderia pensar em alguns aspectos de jogos que tornam isso uma coisa viciante? Cara, eu consigo pegar de cara jogos de RPG em que você, o seu personagem vai evoluindo aos poucos. Que ele vai ganhando experiência, vai ganhando level, vai ganhando habilidades novas, vai ganhando itens sistema novos. De recompensa. Exatamente. Isso é muito bem pensado, né? Porque no começo do jogo, você ganha level rápido. Você sobe de level rápido, você mata os inimigos, não são tão difíceis. Então você vai evoluindo rápido. E aquilo vai viciando, né? Você fala, Que maneiro. Só que quanto mais você levela, mais lento fica o leveling. Só que quando já tá lá no meio da parada, já tá viciado e foda-se. É exponencial. Aí você é que nem droga, né, cara? O cara te oferece aquela cocaína e aí, porra, tu fica chapadão direto, cara. Não, cocaína vez, tá pura e barata, de cara, assim. Toma. Cocaína pura e barata. Não, de graça. Cocaína pura de graça, o cara te dá, fala, toma aí. Aí tu já fica doidão, mirado, de cara. Aí beleza, depois você, ele vai te dando com uma arma, aí você vai demorando, vai ter que cheirar mais pra ficar viciado. A primeira chapada de cocaína nunca vai ser igualada, né? Então fala que, na verdade, o viciado em cocaína, o que ele tá procurando é a batida perfeita. Heroína. Ele tá procurando a famosa busca da batida perfeita. Ele tá procurando a primeira sensação que ele teve. Cara, só que ele nunca vai achar de novo. Vai ver se é marketing, cara. A galera acha que é tão bom, e depois não consegue achar mais que é bom. Tem uma coisa muito engraçada que acontece quando eu vou jogar RPG, especialmente esses, tipo, Diablo, ou esses que tem muito de level, assim, que não tem tanta história. E é... Em específico, por exemplo, Etrian Odyssey. Beleza, mano. Etrian Odyssey de DS, por exemplo, é bem assim, né? Ah. Que, tipo, eu começo o jogo, eu falo assim, puxa, quanta coisa interessante tem pra descobrir, tem um sistema super interessante, assim, então eu começo a jogar alucinadamente. Etrian Odyssey foram todos os jogos assim. Eu começo a jogar alucinadamente pra conhecer tudo que tem pra conhecer o sistema, pra conhecer as classes, as habilidades, assim, e tal. E sempre tem um ponto, em 20 horas de jogo, 15 horas de jogo, às vezes no máximo 25, assim, que eu paro e penso, o que que eu tô fazendo? Tô fazendo, caralho, é exatamente. Isso. Por que, mas, cara, que eu tô jogando? Eu tô como disse o Zero Punctuation da semana passada, eu tô em busca de calças melhores. Porque eu tô matando o nego pra conseguir equipamento, calças melhores, pra matar bichos mais fodas, pra conseguir calças melhores ainda. Ah, e tem 15 livros do Asimov que eu não li ainda, né? Isso é muito clássico, cara. Quantas vezes eu tava num grupo gigante de World of Warcraft pra matar um boss difícil pra caralho, e a gente tentando horas e horas por causa de uma calça. Cara, mas se você pensar assim, cara, qual é o sentido da vida? Exato. Pois é, por isso que eu não quero pensar muito. O sentido da vida é a busca perpétua pela felicidade. Platão, 390 a.C. Quando você pega calças novas, você fica mais feliz. É simples. Não, peraí. Isso lembra aquela propaganda do Cartoon Network que tinha o a Liga da Injustiça no desenho do Super Amigo? Tinha. Fala, Salomão Grande quer calças melhores também. É muito bom. Duas coisas que me vieram à mente quando vocês estavam falando desse negócio aí de progredir de level, não sei o quê. Eu acho que tem. Um, o fator de comprometimento que o jogo exige de você. Porque, por exemplo, eu já joguei muito Neverwinter Nights Online. E assim, me amarrava. Jogava muito, muito mesmo. Só que eu ficava meio bolado, porque era um nível de comprometimento, assim, completamente exagerado. Tipo, nego queria fazer quest na quarta-feira de madrugada, e era ano de vestibular. Nego queria, sei lá, tipo, você entrava dia e noite, e tipo, e você tava preocupado, sei lá, com a prova do dia seguinte, e a galera tava lá fazendo quest, passando de nível, loucamente na sua frente. Então, o nível também começa a ser motivado pela questão interna da competição. Porque você fica, pô, eu faço parte daquele grupo, mas nego tá fazendo quest, subindo de nível loucamente, e eu tô ficando pra trás. Aí você começa a participar. Só que você começa a passar horas, assim, muitas horas lá jogando, e aí chega aquele momento de cair a ficha, que eu acho que acontece com praticamente qualquer jogo que é baseado em, digamos assim, em recompensas rasas a partir de atividades rasas também. Que é jogo de celular, ou se não, jogo que você tem que ficar subindo de nível pra daqui a pouco cair a ficha e você fala, caraca, eu tava passando, sei lá, lá, 8 horas por dia aqui pra conseguir uma calça. Ou eu estava jogando loucamente o Draw Something pra, tipo, ganhar essas porra dessas moedinhas, exatamente, entendeu? Tipo, o que eu tô buscando? E eu acho que no início você tá empolgado, não porque você tá querendo um objetivo, porque você tá meio que empolgado com aquela adrenalina, é o rush, é, né? Nova. Você, sim. É, e aí você tá, tipo, é o lance da novidade, né? É a novidade. É muito impressionante no começo. Vocês viram um jogo de iPhone que é, tipo, você tem que descobrir os nomes dos logotipos, já, das marcas e tal. Então, muita gente do meu escritório tava, tipo, super viciada nisso. Uma vez a gente foi almoçar, a gente sentou no Vift e ficaram, tipo, 8 pessoas em grupinhos de 4, assim, tentando descobrir, assim. Então a gente não falou mais nada o almoço inteiro. Foi meio ridículo. É. E, tipo, as pessoas estavam querendo descobrir os logos pra destravar os próximos níveis, que eram 9 níveis. Que eram mais loucos. Que eram mais loucos ainda. E aí o que eu percebi é que quando as pessoas chegavam no nível 9, elas paravam de jogar. Porque não tinha mais nível nenhum pra destravar. Então eles não queriam mais descobrir logo. Então eles chegavam no nível 9, tinha um monte de logo lá, que às vezes eles até sabiam, mas eles não jogavam mais, porque não precisava. A recompensa era tão boba. Detectava assim. Recompensa, né? É, mas não tinha mais recompensa nenhuma você decorar tudo. Isso é uma coisa muito interessante, Arara, porque é diferente dos jogos antigamente em que o vendedor tava preocupado em te vender aquele jogo e depois quantas horas você fosse jogar, dane-se. Hoje em dia você tem um estímulo muito maior a ficar jogando o jogo. Eles querem que você jogue aquele jogo, nem que seja online, pra você ficar imersivo naquele universo, pra você comprar DLC, pra você comprar a camisa, pra você ficar dependente daquela parada mesmo. Não, isso também tem um lado de pra você comprar. Se você não comprar o deles, você comprar o do outro, que tem mais valor agregado. Sim. Se o Call of Duty tiver 40 horas e o Battlefield tiver 50 horas, eu vou comprar o Battlefield. Então o jogo, aí, ele já... A culpa é do jogador. O jogo já vem com vários mini detalhes viciantes, por exemplo, achievement. Ele sim, vem claro. Com um sisteminha que incentiva você a correr atrás de uma coisa que você nunca faria antes, mas que você quer aqueles pontos. Não, e sabe o que é o pior? Depois, quando você ganha, você fala, tipo, vai, puf, aí você, achievement unlocked. Tipo, eu lembro quando eu fiquei tentando no GTA 4, cara, assim, foi divertido pela tentativa, mas depois que eu ganhei, eu falei, what the hell, o que eu fiz com o meu tempo? Era um achievement que era, tipo, capotar no ar 4 vezes. Aí, tipo, eu ficava dirigindo na pista do avião, loucamente, pra pegar uma maquininha, que o meu carro dava um parada bizarra na física e ele dava 4 cambalhotas no ar. Ou seja, você queria fazer um 1080, né? 1080 com carro. Parabéns. Exatamente, eu tava brincando de sei lá, snowboarding, só que com carro. É. Andar 1080. E é engraçado como esses aspectos novos que foram introduzidos tornam os jogos mais viciantes ao longo do tempo. E não só em jogos retails, né, de caixa, em que você vai comprar pra jogar, até zerar e fazer os ativos e tal, como jogos online, tipo MMOs, ou Diablo. Principalmente. Isso é coisa que a psicologia explica há 60 anos. O pessoal pode procurar aí as teorias do... Eu não sei o nome inteiro dele. É tipo Burro, sei lá. É B.F. Skinner. Burro. É um burro. É Skinner. Burro. Ele é burro. Acho que é Burroughs Skinner. Eu não lembro, mas ai, ele é conhecido... Ai, que burro! Que burros! Dá zero pra ele. Ele é conhecido como B.F. Skinner. Ele é o cara que inventou a... Caralho, é o Bob Simpson. Exatamente. É o diretor da escola. É o diretor. É, ele inventou a teoria radical do behaviorismo, né? Que é uma das teorias de que tentam explicar como é que se dá o aprendizado no ser humano. Comportamentalismo. Também chamado pelos puristas da língua portuguesa de comportamento. Aí você... O pessoal behaviorista, em geral, diz que o comportamento do ser humano pode ser modelado como uma tupla entre a criação familiar dele, o meio em que ele está inserido e características genéticas, né? E que o ser humano, ele aprende por respostas a estímulo. Então vem sempre daquelas coisas assim de por que você não coloca o dedo na tomada? Porque um dia alguém colocou o dedo na tomada e falou pra você, não, se você colocar o dedo na tomada, ele faz um choque. Ou você mesmo aquelas... colocou, tomou. Ou você mesmo colocou, Aí vem aquelas, né, aquelas historinhas da população de macacos, que depois de 5 gerações ninguém mais pegava a banana, porque senão apanhava dos outros, né? Tem todas essas coisas aí. Isso é muito maneiro. Explica isso rapidinho, isso é muito maneiro. É, porque eu não sei exatamente como é que eu experimento, mas, por exemplo, você colocava lá uma gaiola com 5 macacos e a banana. É da natureza do macaco. Não, eles estimulavam os macacos, num certo ambiente, a baterem nos outros macacos quando um pegava a banana. E aí... choque. Isso. O que pegava a banana, os outros estavam lá um choque. E o que pegava a banana, não. Exato. Aí, com o tempo, aquela população foi absorvendo, foi aprendendo, foi desenvolvendo a cultura de não pega a banana, seu filho da puta, senão eu vou tomar choque e vou enfiar porrada em você. Isso, porque o que fazia? Eles tiravam macacos que sabiam disso e botavam macacos que não sabiam, misturados. Então, o macaco novo ia pegar a banana e os outros falavam, tipo, não, moleque, vai pegar a banana, não, faz a aqui. Netflix. É. Aí pega a panela, mulher. Termo, não se ensinam truques novos a macacos velhos. Vocês vendem aí, mas foda-se. Aí o Skinner tem experimentos assim pra ver se acho que é pombo, pardal, né? Acho que é pombo. Se pombo desenvolve superstição, ele cultivou lá uma população de pombos pra ver se pombo tinha superstição. Eu não sei se ele... Tem ou não? Descobriu se tinha ou não, não lembro. Acho que descobriu que sim, mas não tenho certeza. Teria que pesquisar aqui de novo. Entendeu? Então ele... Baixam debaixo de escada. É. Então eles falam o quê? O ser humano reage a estímulo. Se você fornece ao ser humano um estímulo e desse estímulo vem uma resposta boa ou uma resposta ruim, ele absorve aquilo e passa a levar aquilo pra frente dentro de um contexto X. No caso do videogame, o contexto X é: passei de nível, ganhei poderes, irado, quero passar de mais níveis. E por aí vai. Mas olha que engraçado, esse negócio de passar de níveis enjoa. Tanto é que um dos grandes problemas que os MMORPGs enfrentaram no começo eram de que quando a pessoa alcançava o nível máximo, acabou, né? Enchia o saco. Ou a pessoa enchia o saco no meio do caminho, porque já era uma coisa extremamente tortuosa chegar lá, ou o cara chegava no nível 99 e falava: foda-se, agora cansei. Então, aos poucos, eles foram desenvolvendo técnicas de manter você ali jogando. Afinal, você paga mensalmente. Exatamente. E quanto mais tempo você passar jogando aquilo ali, mais dinheiro a empresa vai ter. E é um dos modelos de negócio que mais enriqueceram as empresas. Você vê, a Blizzard cresceu assim, brutalmente com isso. Não existia, passou a existir. Mais ou menos. Existia direitinho, agora existe pra caralho. Agora ela faz a BlizzCon. Isso, ela faz a BlizzCon, nesse nível. E é engraçado, por exemplo, o WoW. Como é que o WoW faz? Quando você chega no level máximo, que não é uma coisa difícil de fazer, você cria um novo mundo de possibilidades de coisas pra você fazer, e são coisas que você não pode fazer de uma vez. Você não pode falar: ah, foda-se o mundo, foda-se a minha vida, vou pegar todos os itens, todas as moedinhas fodas de comprar itens bolados aqui. Não, você só pode pegar 2 moedinhas por dia. Então você tem que ir, pegar suas 2 moedinhas hoje, fazer outra coisa e voltar amanhã pra pegar mais 2 moedinhas. Sabe o que você faz depois de 20 dias? Compra uma calça melhor. Tem um MMO chinês, que eu esqueci o nome, que ele tem uma parada assim: tem baús no jogo, né? E o baú dá item, dropa item aleatoriamente, tá? É item fodão. Então, você fica lá o dia inteiro abrindo baú e você pode achar um item bom ou não. Mas eles inventaram uma parada assim, uma parada importante. No final do dia, o jogador que mais abrir baús ganha um item sinistro. E aí tem relatos assim de donas de casa que passaram a noite inteira, o dia inteiro, abrindo baú. Aí chegou no final do dia: eu tenho certeza que eu vou ganhar. Nunca ganhava. Virava tipo uma... Isso não é específico de um jogo, isso são quase todos os jogos do Japão. Isso aí é o sistema que eles chamam de full gacha, que é tipo gacha de gachapon, aquele negócio. Sim. É, tipo cassino. Você bota a moedinha e você ganha um bonequinho, e full porque é totalmente aleatório. Então existem alguns que são tipo meio que parcial, assim, que você pode ganhar itens bons ou nesse sistema, ou comprando, ou jogando. Tipo um Team Fortress, assim, que você pode ganhar o item aleatório jogando, ou você pode construir o item, ou você pode comprar. E isso tá sendo meio que legislado no Japão pra ser proibido. Porque tinha casos de crianças gastando por dia 75 mil ienes com essas coisas. Dá 750 dólares. Dólares. E isso é muito interessante porque eles exploram o fato da parada ser viciante pra tirar o dinheiro. Por exemplo, você... Não só isso, não é do Oriente, não. No Ocidente a gente tem também o chamado caça-níquel. Não, mas é diferente, não tá entendendo. Esse negócio aí... Isso é pra criança. Esse aí é o seguinte: você incentiva o cara a jogar o caça-níquel, e o cara que mais jogar o caça-níquel, no final do dia, vai ser recompensado. Por exemplo, se Las Vegas implementa um negócio desse. Achievement. Se você implementa caça-níquel e achievements, é o fim do cassino mundo. Cassino, sei lá, em Las Vegas, por exemplo, é anônimo. A máquina não sabe que foi você, Ludobardo, que jogou. Se você passa a ter um cartão lá que tem a sua identificação, Ludobardo, aí você bota, aí joga a máquina, a slot machine do Bellagio. No final do dia, se você for a pessoa que mais jogou jogos no Bellagio, você ganha um prêmio. É que não, cara, é Las Vegas um agora. Mas pra fazer isso com redes sociais, não precisa pensar em Las Vegas, não. Pensa em Facebook. Mas pensa no Temple no Run, que tá no seu Android, tipo, É legal lá. A galera do Temple Run poderia facilmente fazer isso. Olha, se você for a pessoa que mais jogar Temple Run hoje, você ganha 200 moedinhas no final do dia. Não, olha que interessante. Você tem hoje em dia um aspecto muito interessante em vários jogos de Facebook ou até de Android, celular, iPhone, o que seja, que é o fato de você poder interagir com o mundo, explorar, só que isso gasta energia do seu personagem. Seu personagem, sei lá, acorda, ganha 10 de energia por acordar. Cada coisa que você faz no jogo pra jogar, brincar, divertir, gasta uma energia. Quando, e algumas coisas te recompensam com mais energia e tal. Quando acaba a energia, você só pode jogar amanhã ou pagar. Você gasta dinheiro pra comprar mais energia. Então, as pessoas ficam viciadas porque o jogo é interessante, divertido, a pessoa quer jogar mais um pouquinho. Pô, deixa eu jogar mais um pouquinho. Ah, então eu vou pagar aqui. Pagar. Esse dólar jogo é muito né? mal, cara. Porque esse jogo é muito do mal, cara. Mas esse... coisa casual que a galera vai pagar para jogar infinitamente. Mas, cara, esse é o modelo de negócio atual. O Temple Run, os desenvolvedores do Temple Run estão cheios da grana por causa disso. Tipo, você tem que pagar pra conseguir mais moeda no Draw Something, você tem que pagar a moeda se você quiser avançar mais rápido no Temple Run, sei lá, Tiny Tower, qualquer coisa. Tiny Tower é um exemplo excelente, porque assim, você tem os andares que você vai construindo, e pra poder comprar um elevador mais rápido pra subir nos seus andares, você tem que gastar moedinhas especiais, que são muito difíceis de conseguir, ou você compra com dinheiro de verdade. Agora, se você... Elevadores da Atlas Schrödinger. Só que no começo você tem poucos andares, então um elevador rápido não faz tanta diferença, e você vai ficando viciado no jogo. Conforme você vai ficando mais viciado, conforme o jogo vai avançando, você ganha mais andares, e você já tá viciado naquele jogo, e fica um saco você ter um elevador mega lerdo pra chegar no andar 60. Então você fala, porra, ou eu preciso do super dinheiro aqui, ou eu gasto dinheiro de verdade. Mas o certo seria, eu vou parar de jogar, porra. Então, o problema é que hoje em dia as pessoas cedem, as pessoas estão vítimas da monetização do vício. Só que na verdade, mas a grande parada é o seguinte, cara. Mas aí, claro que eu acho que varia do perfil do jogador. Por exemplo, aí não sei se é algo muito particular meu, mas eu geralmente sou muito focado em experiência single player, porque, tipo, se eu for jogar um multiplayer, eu vou virar meio que refém dessa situação de ter que subir de nível, não sei o que, nananã, pra poder competir com os outros. E o single player, geralmente, ele tem uma história. Sei lá, há pouco tempo eu joguei o Max Payne 3. Sinceramente, eu nem pretendo voltar a jogar, tipo, já terminei a história e é isso aí, entendeu? Mas se eu quiser, eu puder, posso participar do modo multiplayer, que vai ter altos níveis pra completar e não sei o que, nananã. O problema é que chega uma hora, eu pelo menos, que eu me sinto assim, cara, eu não tô jogando, eu tô no piloto automático, entendeu? Eu tô realizando uma atividade aqui que nem um macaco treinado e isso tá me divertindo? Sei lá, se eu parei pra pensar nisso, eu acho que não, entendeu? Foi um cara, bom, cara. Esqueceram uma outra coisa, além de você premiar o cara pelo jogo repetitivo, tem também a premiação por você compartilhar aquele vício com outras pessoas, né? Você... Share. Share the vício. Que é tipo, você ganha um papelote cheio de cocaína se trazer um amigo pra comprar na boca. Justo. É a famosa amostra grátis. Videogame já era uma coisa considerada viciante, já era uma coisa, assim, negativa, já na nossa infância, conforme a gente foi crescendo. Só que hoje em dia, os jogos estão criando mais e mais e mais maneiras de manter você preso ali, porque que fomenta mais dinheiro você ficar preso ali. Sabe o que é mais interessante? Os pais, que antes reclamavam que o garoto tá viciado, agora estão viciados em Temple Run. Viciado em Farmville, viciado em uma porrada de joguinho no Facebook. Não, em paciência ficou viciante, sei lá, entendeu? Só que é porque agora você tem que ser cobrado pra se jogar paciência, entendeu? Não. Minha mãe, quando eu era pequeno, vivia falando, não, porque você passa muito tempo aí na frente do computador, do videogame, você tem que sair, você tem que passear, você tem que conhecer gente nova, tem que fazer amigos, que você não tem amigos, você é antissocial e não sei o quê. Aí hoje, de noite, ela paga uma assinatura pra um site chamado jogatina.com pra jogar buraco pela internet. Porque esse site é legal, porque ele funciona assim, você pode jogar de graça, uma vez por dia. Caraca! Se quiser jogar duas vezes num dia, tem que pagar. É uma assinatura muito barata, tipo 10, 15 reais por mês, mas ainda assim você só joga mais de uma vez por dia se você pagar. E aí pode acontecer, tipo, você jogar sua única vez no dia, grátis e tal, você começa a chegar lá, aí o cara cai a conexão dele, cancela a partida, você perdeu. Azar o seu, volte amanhã, ou dê-nos mais dinheiro. Cara, vocês podem ver que hoje em dia... Ah, falar em Hugo, tem Hugo pra Android, é R$2. Eu comprei... É Hugo? Hugo. Se liga, é a última vida. Ia ser irado se eu pudesse pegar o meu telefone, ligar pro meu celular e jogar o Hugo pelo meu telefone. Aí ia ser irado, mas não dá. Eu também pensei nisso. Tinha que ter garganta de torcicola, ia ser muito maneiro. Né? Também. Mas aí deve muito ser fácil, é meio chato, né? O Gunter é horroroso, porra. Era R$2, sei lá. R$2, né, cara? O jogo já era horroroso na TV. A diferença é que você podia ganhar um PlayStation. Não, cara, mas é maneiro, sabe por quê? É dublado em português, cara. É muito maneiro. Termina a fase, aí ele bate no vidro assim: ô, oh, tem alguém aí? Você dormiu nesse jogo chato? Sem da montanha, sem fazer manha. Oh, de volta. Vocês podem notar que a gente tava discutindo aqui sobre esse negócio de pagar. Hoje em dia, esses jogos são completamente modelados na tática do traficante, né, cara? Os jogos de quando a gente era criança, eles eram viciantes, mas eles eram modelados no esquema de fluxo, né? Daquelas teorias de fluxo, de negócio de psicologia também. De você tá tão imerso no jogo que você não parava de jogar. Hoje em dia é essa porra, assim, de vamos aproveitar que eles são viciados e vamos ganhar dinheiro em cima deles. Não, isso tá certo, cara. Procede totalmente. Eu acho que hoje em dia, quem não se vicia é o cara que consegue ver o esquema ou resistir, né? Porque às vezes você consegue ver, mas você não consegue resistir. É. Só que existe uma exceção pra isso que você falou, que são, obviamente, os fliperamas, né? O arcade sempre funcionou à base de moedinha. E a dificuldade acentuada era justamente pra botar você pra gastar mais moeda. Mas era muito maneiro. O Ilapso vai concordar comigo que uma... Não. Não, não vou não. O Ilapso vai concordar comigo que era muito maneiro perder dinheiro com jogos subjetivos. O Ilapso vai concordar comigo, senão... Eu não perdi muito dinheiro, não, porque felizmente eu era muito bom no The King of Fighters, mas bom não era tão bom assim, não. Ele vai concordar comigo que na época do fliperama, o fato de você colocar um crédito no fliperama já era um... Já era adrenalina. Já era uma adrenalina que você sentia e aquilo já viciava. É, então... Meus 30 centavos, porra! Era maneiro você comprar a ficha e botar a ficha ali. Até se você ficasse o dia inteiro jogando só com uma ficha, talvez não fosse tão legal quanto você comprar uma outra ficha e botar de novo ali. Às vezes... Sabe por quê? Porque naquela época, a gente era mais novo e os nossos 30 centavos valiam muito. Semana retrasada, foi aniversário de um amigo meu das antigas, da época que jogava fliperama mesmo, e a gente foi num bar aqui perto que tem dois fliperamas, dois ou três, não lembro. Aí tava lá o pessoal vendo os jogos do Vasco e do Fluminense na Libertadores, os dois perderam. Aí ficou esse amigo meu, João Paulo, jogando o fliperama depois de um tempo já. Ele já tava até meio bêbado. Aí a gente pegou uma nota de, tipo, R$10 e falou, cara, vamos jogar isso aqui tudo de fliperama. Só que R$10 pra gente hoje em dia não é grande coisa. Então, assim, não tinha aquela adrenalina toda, sacou? Se fosse naquela época, R$10 era porra. Eu não sei como é que é hoje em dia, mas naquela época, R$10 eu saía com um caminhão de ficha, porra, moleque. Cara, a ficha era 30 centavos, cara. Com R$10 eu comprava infinitas fichas. Exato. Dava pra duas semanas The King of Fighters. A gente sobrevivia com, sei lá, mesada de R$5. Real, o refrigerante é R$1. Mas esse negócio do fliperama, realmente, tem essa diferença, né? O fliperama naquela época era esse mesmo molde aí do pague infinitamente. Mas o videogame não era tanto assim, era mais assim. Uma vez eu não fui fazer uma prova de história no quarto bimestre pra jogar Breath of Fire 3, porque eu tava na parte que os personagens iam passar o tempo, né? Passagem de tempo em história japonesa sempre é um evento marcante. Uhum. Qualquer desenho japonês tem a sua. Então você fica pra caralho, os malucos vão ficar mais velhos, vão ficar diferentes, não sei o que, aí eu não fui fazer a prova. Mas é porque eu tava gostando muito do jogo. Eu não tava lá dando R$10 pra Capcom a mais pra jogar aquele DLC do Breath of Fire. Na época a Capcom não era assim ainda. Então é diferente. Quem nunca tava jogando um jogo no PlayStation e falar, caralho, eu tô quase mudando de CD, moleque. Agora eu não vou dormir enquanto não trocar o CD. É. Porra, a Ares vai morrer daqui a pouco e eu vou trocar o CD. Passagem de tempo no Japão ou em anime, isso me lembra a luta do Goku contra o Freeza enquanto na Namekusei explodir. Eu odeio Dragon Ball Z junto com Gordon Freeman. Odeio Gordon Freeman. Odeio Morgan Freeman, moleque. A regra do futebol, do golzinho na rua é 10 minutos ou 2 gols, né, cara? O Dragon Ball Z é 20 episódios ou o planeta explodir. Uma coisa que, enfim, tá conectado aí ao, digamos, suposto vício dos jogos, eu nem sei se tem a ver com um efeito do vício, mas com certeza é uma coisa que acontece quando você joga muito. Você não vai jogar um pouquinho e vai sentir isso, você vai jogar muito e vai sentir isso. Que o pessoal batizou de Tetris Effect. Mas na verdade estou jogando tanto que tô vendo o mundo de acordo com as regras do jogo. É isso. Então, o pessoal começou a jogar muito Tetris, começou a ver, sei lá, você ia ajeitar sua casa e falava, mas essa cadeira se encaixa perfeitamente ao lado da parede, de repente eu posso formar uma linha com esse sofá e essa cadeira, e aí, enfim, você começa a ajeitar os móveis de acordo com a regra daquele jogo, sempre encaixando as formas geometricamente. Mas aí é bom que as pessoas ficam mais organizadas, né, cara? No caso Tetris, mas por exemplo, eu... Carmagedon. Thor Batista faz isso, cara. Verdade. Ainda bem que eu não joguei muito com Armageddon. Eu joguei muito. Nem a filha do Ike Batista. Evidente não, senão meu nome seria Thor. Né? O deus do trovão. Ludotor. Ludotor. Cara, jogando o DDR, no caso do Ninja Inimigo vai ser o Pump, né? Mas eu acho que você sofreu disso também. Que, cara, eu jogava muito, aí quando eu fechava o olho, sei lá, pra qualquer coisa, mas eu fechava o olho, sei lá, tava tomando banho, eu via as setas coloridas descendo, cara. Exatamente. Isso aconteceu comigo com os dois jogos, né? Aconteceu muito com o Pump. Eu, tipo, ia dormir e eu apagava tudo, desligava, não tinha som, não tinha nada, eu fechava o olho, via as setas e eu via lá no fundo do meu cérebro. E uma outra coisa é que numa época que eu tava jogando muito Roller Coaster Tycoon e o meu parque ficava cheio de bonequinhos andando, cheio de mini pessoas caminhando na tela inteira. Aí eu ia dormir, eu fechava o olho, via as pessoas andando, via assim, tipo, elas indo entrar na montanha russa. Ah, fudeu! Socorro! Cara, uma parada que eu fazia muito é que na época em que eu jogava muito emulador de Super Nintendo. E aí eu tinha aquela mania de, tipo, eu acho que era aqui, sei lá, tinha um botão que você dava um rewindzinho no jogo. Voltava um pouquinho no tempo, quando você, tipo, era tipo um save game que ele guardava automaticamente. Sim, sim. Você tá... Aí beleza, só que aí quando eu chegava, tipo, na vida real, eu fazia uma merda e eu apertava, tipo, eu tava apertando um teclado invisível pra eu voltar e não rolar, cara. Era bem frustrante, cara. Pô, acontecia isso comigo quando eu jogava muito Final Fantasy no PlayStation. Aí eu, sei lá, ia pro colégio. Aí eu entrava no ônibus como se fosse a nave. Aí no ônibus não tem encontro aleatório. E quando eu descia do ônibus, sério, eu pensava assim, sabe quando você tá jogando Final Fantasy, você desce na nave e fala, cara, eu tenho que ir até a cidade, mas eu acho que eu vou ter uma porrada de encontro aleatório. Sabe essa sensação desagradável? Eu juro pra você que teve uma época que quando eu descia no ônibus, obviamente eu não pensava, caraca, vou ter encontros aleatórios. Mas eu descia do ônibus e pensava, caraca, que merda, eu tô tipo andando no mapa, que merda. Cara, uma coisa que aconteceu comigo, eu não sei se é Tetris Effect de RPG, mas eu aplico essa regra até hoje, assim, nunca vou deixar de aplicar essa regra, que é o seguinte, a regra do acúmulo de quest. Por exemplo, cara, eu tenho que ir no shopping trocar uma roupa. Ah, não, eu não vou lá. Quando eu acumular mais de uma quest naquela cidade, eu vou. Aí eu vou no shopping e corro. Hoje em dia, os jogos coisas. Fazem isso por você. No Mass Effect 2, tem 15 coisas que fazer em Ilion. Aí já vai lá e faz tudo. Isso também é o paradigma da lista de compras no mercado. Tem que comprar leite, porra. Quando você vai comprar leite, ovo e presunto e pão, aí eu vou no mercado. Não, eu só quero saber se alguém sofre Tetris Effect de Renegade no Mass Effect e tem vontade de dar um soco na cara de alguém no banco. Não, foi isso que eu... Hoje eu tive efeito de Tetris de Mass Effect. Eu tava conversando com as garotas no trabalho. Aí uma das meninas, eu parei de braço cruzado assim, que tipo um Shepard em pé. Aí ela me perguntou, ah, você tem que fazer no, pivoto? Ela fez uma pergunta muito idiota, eu juro pra vocês. Pivoto, eu tenho que mexer não sei o que no arquivo tal? Cara, eu juro que eu vi na minha frente uma pessoa assim. Sim, você precisa fazer por isso, isso e isso. Claro. E a opção embaixo. É óbvio, seu idiota. Eu quase escolhi essa. E você viu a opção da esquerda também. Ok, mexe aqui pra mim. Se eu cair, eu abraço você. Eu e o Ludobardo, na época do Alien Noir, a gente teve Tetris Effect e Alien Noir. A gente pegava aconteceu isso de verdade. A gente pegava nos objetos e ficava olhando eles assim, de fazendo posições retardadas. Porque o como é que é o André Phelps? Ele pega os objetos e fica torcendo a mão assim, de um jeito assim, aleatório. Quando você mexe com o stick, assim, ele fica, circumstantial. Aí bota o objeto na mesa de volta. Porra. E de que é real life, Alien Noir. E ele faz exatamente isso. Ele pega um copo de café, ele tá com café, aí ele vira e derrama tudo. Assim tem um vídeo, tem aquele vídeo muito bom que é a vida em FPS. É. Sim. Não, mas quem nunca tentou dar pulo duplo também? Caralho. Consegue não? Você não consegue não, que fraco. Sabe que... Acho que de parkour. A gente falou disso já e até postou, eu escrevi no papel e escaneei, né, cara? Se você consegue dar pulo duplo, você consegue dar N pulos, né? Por indução matemática. Sim, você já até postou. Indução matemática. Você postou a tua teoria. A gente tocou, né? Não, cara, mas você tem... Você tem que provar primeiro que vale pra N igual a N mais 1. Então, mas eu fiz, cara. Tem um, em algum podcast aí, a gente postou essa... É do de clichês, é o 19, sei lá. tem toda a teoria escrita matematicamente no papel. Ah, eu forcei a barra, mas ficou maneiro. Já jogaram Just Cause 2? Já. Então, Just Cause 2 tem as coisas que você pode destruir, que são tipo caixas d'água e tal, são pintadas de vermelho e branco, né? E é tipo, toda a história é tipo numa república tropical e tal. Então, aí eu tava na Colômbia. dia. E aí eu tava andando na rua, aí eu vi uma caixa d'água branca e vermelha. Eu te juro, eu vi a barra de vida e eu falei assim, vou pegar minha pistola. Aí eu me toquei assim, que, tipo, não. Aí você lançou fazer... seu gancho, abriu paraquedas, depois soltou o gancho, jogou paraquedas, soltou o gancho, só paraquedas. Pô, nem fala, cara, eu já tentei abrir porta de carro na rua por causa de GTA. Cara, no triângulo, né? Tô vendo um triângulo que fechou o carro, né? Teve um garoto que morreu ou quebrou a perna, sei lá, porque pulou em cima de uma água rasa e achou que não ia tomar dano. Caraca! O que acontece, cara? Porque você fica achando que a regra se aplica. Você tá falando de pulo duplo, por exemplo. Cara, você rarissimamente precisa pular na sua vida. Tá. Tipo, no dia a dia. Cara, depende do que você faz, pular, cara. Se você faz parkour, nossa, cara. Não. Ok, ok. Um gato, você faz uma atividade específica. Mas, por exemplo, tem umas situações muito bizarras. Por exemplo, você pega um jogo, sei lá, o Half-Life, você é o Gordon Freeman. Aí você tem que subir numa caixa, você não consegue, tipo, subir na caixa. Você tem que sempre dar um pulo. E aí subir na caixa. Pulo! Puxar na caixa. Isso, cara, mas tem vários efeitos diretos nisso. Já, sei lá, jogando Infamous direto, aí eu saí na rua. Obviamente, eu não tentei escalar um prédio, mas a minha primeira intuição natural era olhar pra um prédio e falar, vou atravessar em linha reta esse prédio. Mas aí, um segundo depois eu falo, não, snap out of it. É, quer ver um que é interessante? No Splinter Cell Conviction tem aquele execute alguma coisa. É um esquema que você marca todo mundo que tá no ambiente e depois aperta o botão que o Sam Fisher executa geral. Uhum. Cara, você entra num lugar com muita gente, você fica, não, tem aquele cara ali, marquei. Ah, droga, não tem essa habilidade, né? Você falou de Half-Life, cara, depois de ter jogado, tipo, Half-Life 1, 2 e os dois episódios de uma vez só pra conhecer a franquia, eu passei a reparar muito mais em, tipo, dutos de ventilação e, tipo, por onde andar, onde eles vão dar, assim, como é que funciona. E pé de cabras, né, cara? Pé de cabras, né? Não, e vocês repararam como é que ele bate o pé de cabra? Ele parece um goloide, cara. Caraca! Personagens de FPS em geral não parecem. Personagens de FPS parecem um goloide fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa. Alguém que anda com as mãos na altura dos olhos é meio retardado. Não, outra coisa que parece muito mongoloide é qualquer coisa em Heavy Rain. Se alguma coisa em Heavy Rain, ele tá fazendo de forma mongoloide. Vou beber leite da caixa. Mongoloide. Não consegui. Se não é só mongoloide, como você pode, tem a animação que você pode ficar fazendo ficar mais lento ou mais rápido. Eu lembro quando o jogo tava ensinando você a abrir a porta do carro. Aí você podia ficar fazendo um remix, né? Vou abrir. Estou abrindo, nós. Cara, essa geração abalo psicológico de personagens, entendeu? O cara perdeu um filho, a mulher... E virou autista, abrindo e fechando a porta. Quase todos os jogos têm seu aspecto viciante e a gente já aprendeu aqui que a gente tem que ter um pouco de autocontrole pra não deixar o jogo levar a nossa vida embora, né? Mas existem aqueles jogos especiais, aquele jogo que já dominou e conquistou seu coração, te viciou. Mentira. E você nunca vai se curar dele. Você resiste, mas você nunca vai se curar dele. Isso nunca aconteceu comigo. Não. Você acha que não, senhor Eternidade? Não tem nenhum exemplo que você acha que você luta contra o vício? Cara, mas o jogo vai mudando, entendeu? Já blutou um, aí passou dois, agora é o três, é nunca o mesmo jogo. Exato, cara. Porque o jogo que eu mais joguei na minha vida e que eu mais fui viciado na minha vida foi Warcraft 3. Eu, tipo, jogava aquilo realmente de forma não saudável. De forma que as pessoas me chamavam pra sair e eu falava, não, cara, tô jogando War 3. Mas você falava que tava jogando War 3? Ou você... Claro que não. Ou mas... você inventava uma outra desculpa? Não, eu inventava uma outra desculpa, mas desculpa. Só que quem me conhecia sabia que eu tava jogando War 3. Mas isso é interessante, porque se você tá reconhecendo isso, aí, de fato, acho que era uma questão talvez vista. Não, mas um dos aspectos... Fora, veja bem. Mas um dos aspectos interessantes pra se identificar um vício é você mentir pra poder jogar, ou fazer o seu vício, né? Por exemplo, sei lá, você para de fumar e fala pra todo mundo parar de fumar, mas fuma escondido, entendeu? Isso aí, isso. Você mente... Fala pra sua mãe que o lanche da escola aumentou 30 centavos, que é o preço da ficha. Tipo, geralmente quando a pessoa para de fumar, depois ela volta e dá uma fumadinha, ela fica revicia. Agora, eu já tentei jogar Warcraft 3 de novo várias vezes e eu, tipo, sei lá, jogo 3 partidas e, pô, é isso. É, mas esse negócio de você mentir, cara, eu acho que é muito mais... Às vezes é uma coisa realmente sua. Você tem um consenso social que você sabe que tá indo contra e você... Exato. Não quer admitir, mas eu posso dar um exemplo na minha casa, que eu sei que tomar Coca-Cola não é um hábito saudável, mas é um hábito que eu tomo Coca-Cola dia de semana. De vez em quando eu tô porra de sede, vou, trago uma Coca-Cola da rua. Eu assumo os riscos do meu hábito, só que meus pais enchem muito a porra do meu saco porque eu tomo Coca-Cola durante a semana. Então, eu várias vezes vezes eu entrei com Coca-Cola escondido dentro de casa. Falei, cara, vou botar aqui que eu tinha na geladeira. Mas não é porque eu me considero viciado. Eu posso moralizar. Não, deixa eu explicar. Levando cara. Drogas pra casa escondido. Você viu que ele ficou afungado no nariz, né, na hora. Concorda que é engraçado você falar, eu entrei com o negócio escondido, mas eu não sou viciado. Não, eu sou viciado. A parada é que eu não quero ter aquela dor de cabeça de, comprou Coca-Cola de novo, faz mal, eu quero me livrar desse sermão. E a única forma de eu me livrar desse sermão, ou é me mudar, ou é esconder, mas é... Assim, ou tomando na rua. Mas sabe o que difere? Uma das formas de você não tomar esse sermão... Você esconde na geladeira, rapidinho, você esconde na geladeira, você faz o quê? Você traz latinha e aí você... Não, eu boto no cantinho, então... Bota no cantinho, esse cantinho da geladeira. Ele traz a coca naquele saco preto da Uruguaiana. É. Não, mas Mestre Flitter, um dos fatos que caracteriza ser um vício é porque você tem a opção de não comprar e não levar o esporro, mas você prefere comprar, usar e mentir do que não comprar, entendeu? É, mas aí você tem que avaliar também se eu acho válido ou não aquela reprovação, né? A tendência de qualquer pessoa viciada é achar não válido, né? Não, eu posso te dizer, por experiência de ex-namoros, que às vezes por uma... pra pessoa ter um julgamento que diferente do seu em relação a alguma coisa, você pode passar a esconder alguma coisa daquela pessoa. Isso não é nem um pouco saudável, tá, gente? Não faça isso. Você pode passar a esconder alguma coisa da pessoa e, assim, aos olhos de todo mundo é normal, mas por causa daquela pessoa achar errado ou não concordar com aquilo, você deixa de falar pra ela ou mente porque você não quer ter aquela dor de cabeça, não quer discutir, não quer magoar a pessoa e, assim, você pode não fazer? Pode, mas aí também entra naquele negócio. Até onde a opinião dela pode limitar minha liberdade de escolha. É, mas olha só, eu fumava, você saía comigo enquanto eu fumava, você me via fumar, mas você não me dava esporro porque eu fumava. Porque eu você também não me dava, pô. Eu já fumei no elevador. Eu fumei no elevador. Eu lembro que você pedia dinheiro pra comprar cigarro e mandava você tomar no cu. Não, eu nunca dei dinheiro pra você comprar cigarro também. Bem, né? Você vai financiar. Onde eu tô querendo chegar é que as pessoas, às vezes, são seus amigos, não são seus pais. Elas não estão ali pra ficar te dando esporrinho e impedir você de, sei lá, tomar Coca-Cola. Mas o seu pai tá ali pra te dar uma noção na vida. Então, hoje em compensação, hoje eu e Nis Inimigo somos tipo pai de uns amigos nossos aí, com um assunto particular aí. É verdade, mas... Chega a ser chato. Drogas? É necessário. Não, que drogas? Não, nada disso. Só maconha, não é droga, não. É. Mestre Splinter. Oi. Qual o jogo que você acha que foi muito viciante na sua vida e por quê? Seria injusto da minha parte eu não considerar o WoW como o jogo mais viciante da minha carreira de gamer. É injusto. Até porque, além do número de horas jogadas, você tinha o horário, né? Que a gente, uma época eu jogava com Ninja Inimigo, com a Ninja Inimiga, a gente jogava numa guilda americana. E com fuso horário e tudo mais, os nossos horários que a gente fazia as coisas com a guilda... Por que eu fiquei fora dessa consideração aí? Jogava com Ninja Inimigo? Porque eu joguei muito, muito tempo com eles quando você não tava na guilda. Mentiroso. Sabe o que você tava fazendo? Você tava jogando Warcraft 3. E tava assistindo, falando que tava estudando. Então, essa época, cara, meus horários iam até 2, 4 da manhã, fácil, a gente jogando um jogo. E aquele jogo, tipo, vamos hoje fazer progression. Vamos tentar matar um boss que nunca matamos. Aí você perde horas e horas morrendo. Fala, cara, não consigo matá-lo. E aí? O que fazer? Aí, cara, você morre. Aí no final da noite o pessoal fala: então, acabou por hoje. O que ganhamos hoje, gente? Experiência. Estamos mais próximos de matar aquele cara. Experiência na vida real, porque a experiência do jogo já tinha acabado. A gente já tava no máximo. É por isso que no primeiro período de faculdade, vários dias, assim, eu pensava: caraca, o Pepe nunca vem pela aula de 8 horas, né, cara? Só chega 10 horas pra segunda aula. E aí essa brincadeira, logicamente, afetou a minha faculdade. Assim, por mais que o dia que não, você acorda cansado no dia seguinte, aquela aula de 8 horas. Você seja, ela não tinha propensão, né? Acaba sendo, porra, obviamente excluído da sua agenda. E ainda, porra, tinha um problema que é o seguinte: o meu horário de jogo calhava com o horário que a minha namorada tinha o hábito de me ligar pra conversar e perguntar quando é que é o dia. Cara, quantas vezes eu não entrei, tipo, no modo automático mesmo, assim? Aham. A pergunta é: no modo automático no jogo ou no modo automático com ela? É, sim, sim. Aí ela, você prefere azul ou vermelho? Yes. Você ouviu o que eu disse? Yes. Fala, cara, lógico que eu ouvi. Fala, então o que, que foi? Ele já contou. Não, não me obriguei a repetir. Não me obriguei a repetir. Aí, eu tenho uma teoria sobre as mulheres. Eu posso contar ou eu vou ser acusado de machismo? Não, pode contar. Você vai ser acusado de machismo, mas conte por favor. Os vão te acusar de machismo. É porque hoje, especialmente, não teria uma mulher no podcast. Aí fica estranho. Cara, tem quatro mulheres que eu fiz. É, tem o Ninja Inimigo. Então, Vocês já repararam que as mulheres sempre ligam quando você tá numa parte crítica do diabo. Do diabo, do WoW, de tudo mais. Não, moleque, na hora que você tá puxando no meio da team battle do LoL, toca o celular. Cara, exatamente. E eu tenho uma teoria de que, tipo, essas coisas acontecem porque a mulher não tem hobby. Tem um rosa que eu uso, como diria Carlos. Tem um rosa. Não, mas o hobby delas é falar. O hobby delas é falar com você. Isso que é foda. Exato, exatamente. Cara. Não, cara, o Ninja Inimigo venceu esse problema do hobby. Ele ensinou a namorada dele a jogar WoW. Isso virou contra mim. E o restaurante da Puka, né? Não, cara, isso. Caraca, isso... não, cara. Ninja Inimigo com aquela porra daquela puta. Não estou entendendo. As pessoas falam assim: não, Ninja Inimigo, fez a Ninja Inimiga jogar WoW, então ficou tudo bem, tudo tranquilo. Ela joga com ele. Não, porque aí eu parei de jogar o WoW. Agora eu escuto. Não, porque eu jogo o WoW sozinha. Porque meu namorado... Não, jamais. Meu namorado fala: vem jogar aqui comigo. Foda. E vicia na cocaína e me larga debaixo da ponte. Mas ela tira 9,5 em cálculo 1, né? Então ela pode. Eu não posso falar muito porque a dona esposa tá, tipo, dormindo ali no quarto. Fala então baixo, não posso você falar fique muito. Quieto. E lá ela for jogar a Team Fortress, você vai com ela. E não tô falando que ela é viciada, ela tá perdendo a vida nisso. Tô falando que ela me cobra pra voltar e não, eu tô falando, ela tira 9,5 cálculo ainda por cima. E eu, muito esperto, né, sabendo que ela tem problema com vício, o que, que eu fiz no aniversário dela? Tome aqui um cupom do iTunes pra você comprar mais jogos pra você. Caraca, você é o traficante, cara. A Ninja Inimiga tá jogando, tipo, 5 jogos no iPad ao mesmo tempo, e aqueles jogos, assim, de coletar coisas diárias que você tem que investir. Ter amigos? Não, nem ter amigos, é tipo, sei lá, você tem que clicar todo dia pra ganhar suas moedinhas, e se você tiver dinheiro de verdade, você faz mais rápido. Cara, eu já vi. Cara, é assim que ela joga uns 3 ao mesmo tempo. Ela fica, cara, dando a Ninja Inimiga. A Ninja Inimiga com esse jogo da Puka, cara. Não tem tempo feio. Pode ser festa de casamento, enterro. Ela tá jogando a porra do jogo da Puka. Literalmente, ela jogou no enterro recentemente. Caraca. Eu não queria falar, mas é. Caralho, tenso. Sabe o que me deixa mais bolado? É que não é tipo. Primeiro que você jogar no enterro já pega mal. Mas assim, não é qualquer jogo. Porra, é um jogo que você tem que ficar, caraca, martelando o dedo, cara. Ah, mas aí a gente vai entrar numa outra discussão que dá um outro podcast, né? Que é, por que aquilo é jogo pra ela e não pra você? E por que Uncharted é jogo pra você e não pra ela? Não, mas peraí, aquilo é jogo pra mim. O negócio é que não é um jogo. Tu quer jogar o jogo da Puka? É jogo, mas eu não sou público-alvo. De fato, eu não sou público-alvo. É aquilo que eu tava falando de jogo single player. Eu nem sou público-alvo de jogo multiplayer, entendeu? Esse negócio que é de vício, por exemplo. Cara, depois que eu joguei Neverwinter Nights Online, tipo, eu passei muito tempo jogando. Muito tempo jogando. Mas assim, era aquele período em que, tipo, eu via a galera loucamente jogando. E eu também tava nessa. Só que chegou uma hora que eu falei, cara, não dá. Aí desde então eu parei de jogar MMO. E assim, o bizarro é que não é uma coisa que eu sinta falta, mas é uma coisa que eu claramente notei que consumiu um tempo exagerado. Assim, mas muito exagerado. Uhum. Tanto que tem aquela propaganda do Battlefield Heroes, que é aquele free-to-play. Heroes! Battlefield Heroes! Heroes! Mas então, essa propaganda, ela tem uma parada genial. Foi na época do início do WoW free-to-play. O negócio... É que a propaganda era assim: ah, você tá cansado de ter que pagar pelos seus jogos e baixar em lugares esquisitos? Aí ele mostrava uma foto do Pirate Bay. Aí, tipo, não se preocupe, porque agora nós temos um jogo em que você não mais vai ficar frustrado, porque você diariamente morre para um garoto que tem 14 anos e joga 8 horas por dia, todos os dias da semana. Aí você, tipo, caraca, mas é exatamente isso. Tipo, eu fico frustrado porque eu não tô compartilhando aquela situação ali. E durante um tempo, eu fui esse cara aí que passava, sei lá, quanto tempo jogando. Tipo, lembro com muito, com muito gusto que passei, sei lá, acho que 12 horas jogando GTA 4 na época. Mas é um troço que, assim, não dá. Chega uma hora que você fala, pô, qual é, até onde, o que eu tô ganhando com esse tempo que eu tô gastando aqui? E, por exemplo, Neverwinter Nights Online, que nem o Master Splinter não sente falta de WoW, ou o Senhor da Eternidade joga, tipo, Warcraft 3 e fala, ah, joguei 3 partidas e tá bom. Ele nunca disse que não sente falta de WoW. Opa! Não. Eu não sinto falta de WoW. Não, mas Senhor da Eternidade não sente falta de Warcraft 3. Não sinto, nem de WoW, claro. Não, então, eu também não sinto falta de Neverwinter Nights Online. Achei incrível, gostei muito, só que eu gastei um tempo que eu acho que não correspondeu ao quanto que eu poderia ter tirado ali de benefício, entendeu? Entendi. Cara, tipo, eu já tive vários, já fui viciado em vários jogos, principalmente quando eu era pequeno. Então, tipo, eu era viciado em Chrono Trigger e porque eu fiz todos os finais e eu ficava fazendo final só pra mostrar pras pessoas e tal. E eu era viciado em Final Fantasy Tactics porque eu gastei tantas horas em Final Fantasy Tactics que o contador de horas lá do savezinho da Square, tipo, ficou em 999. Ficou em 99. E, então, tipo, vários jogos assim. O Fritz fez isso com Pokémon, moleque. É, ele faz isso com Pokémon, hein. Primeira vez que eu peguei Pokémon também, tipo, eu gastei uma caixa inteira de pilha 3A e tal, porque tipo, você pegou Pokémon, cara? Eu peguei Pokémon. E tipo, mas tipo, o meu vício, o meu verdadeiro vício é Team Fortress 2, cara. Porque, tipo, ele transcendeu o conceito de jogo, assim, pra minha pessoa. Ele não é mais um jogo. Ele engraçado que o Team Fortress 2, ele tem vários aspectos viciantes daquelas coisinhas de você ganhar recompensazinhas e coisinhas, achievements e chapéuzinho, itenzinho. Mas não é isso que te vicia, né, cara? Não. O Team Fortress 2 já transcendeu. Ele não é mais um jogo. Ele é tipo uma atividade. Eu olho... Eu chego em casa... Desconfidente, cômodo. Durmo, jogo Team Fortress. Vai fazer o que hoje, Arara? Não, eu tenho que levar o cachorro pra passear e jogar Team Fortress. Depois a gente pode fazer isso. Ele pode jogar um jogo. eu chego em casa, eu falo assim, tem alguma coisa legal pra assistir? Não. Tem algum jogo legal pra assistir? Bom, não tem nada pra fazer, vou jogar Team Fortress. É mais ou menos assim que funciona assim. Eu jogo por, tipo, 3 horas direto e me divirto pra caramba, porque, tipo, eu já peguei quase todos os itens que eu queria pegar. Tá certo, eles sempre lançam itens novos de vez em quando e tal, mas tem quase tudo que eu queria fazer. E aí sempre tem, tipo, um achievement muito bizarro que deve ser muito divertido de fazer, pra mostrar um jeito diferente de jogar que você nunca tinha pensado. Ou então agora, por exemplo, o meu vício é matar as pessoas com o bastão de scout, que eu venho um bastão que conta o número de mortes. Então eu tô com 130 mortes e eu quero aumentar o máximo possível só pra mostrar pras pessoas. Mas esse é um dos detalhes viciantes do jogo também, né? Tudo bem, mas tipo, eles não estão te forçando. Eu não vou ganhar recompensa nenhuma por isso. Eu tô que isso? É o bragging reward. Bragging reward. Tudo bem, mas eu não vou ganhar calças melhores. Você vai ganhar calças para o seu ego. Você ganha um ego up. Em Team Fortress não há calças melhores, inclusive. Tipo, existem os itens, mas todo item tem tipo um lado bom e um lado ruim. E te mostra um jeito diferente de jogar só. Então é super viciante. E é tipo o jogo onde todos os meus amigos, tipo, de faculdade jogam. Então às vezes eu tô lá jogando e um amigo, porra, vou jogar com você. E aí a gente fica conversando e conversando da vida e jogando e explodindo tipo, pessoas. Cara, isso aí é um ponto interessante. Que o jogo, ele deixa de ser, entre aspas, jogo e se torna uma atividade. Porque ele serve como intermediário pra você encontrar com seus amigos. Também. Tipo, muita gente que porque não é tipo, vamos bater um papo no Skype? Não, é tipo, vamos jogar e aí a gente conversa. Falzinho. E a gente vai jogando. É o Shopinho. Mas esse é uma das grandes armas do MMORPG pra te manter preso. Porque você conhece pessoas, você faz amizades naquele mundo. Então, você não vai encontrar com essa pessoa saindo de casa. Você vai encontrar com esses seus novos amigos, que são amigos mesmo, no jogo. Então, você volta ao mundo pelas pessoas que você conheceu também. Não, mas é diferente, porque meus amigos... Um cara analisou uns dados aí que a Blizzard soltou num ano determinado aí e constatou que 40% dos jogadores de WoW tinham características nítidas de viciado. E assim, a maioria das pesquisas dá entre 3% e 10% de gente viciada no público de jogadores. Pra WoW ia pra 40%. Mas o WoW, ele aperfeiçoou técnicas assim... De vício. Bizarro, sério. Ele aperfeiçoou. Você primeiro faz uma parada repetitiva, cansa... que aparentemente deve ser muito chato isso aqui, só que você se diverte fazendo aquilo e você quer fazer mais. Em nenhum momento você pensa assim, cara, que saco, eu tenho que fazer isso. Fala, caralho, oba, tenho que fazer isso de novo pelo 30º dia seguido. A diferença é que, tipo, quando eu jogo um jogo, eu falo assim, eu vou jogar um jogo pra ver o final, ou eu vou jogar um jogo pra fazer a pontuação maior entre os meus amigos, se for um jogo desses de Facebook, sei lá. Ah, tá. E aí, tipo... Senão eu ia falar que você ia ficar muito triste jogando Mass Effect 3. É, então, tipo, eu joguei Mass Effect 3, só que eu falei assim, não, eu joguei o Mass Effect 2, eu quero ver e quero jogar e tal, e aí, tipo, eu fiquei muito triste, mas... É, acabou, tipo, eu não falei assim, eu vou jogar o multiplayer pra conhecer, joguei, achei divertido, mas não joguei mais, e tipo, acabou. Pra mim, os jogos têm, tipo, começo, meio e fim. Team Fortress, não. verdade. Power Tennis tem começo, meio e meio infinito. É aí que tá a questão. Eu acho que eu não... Tem fico, fim? Eu não fico viciado porque eu pego jogos com início, meio e fim. Exatamente. E o multiplayer do Mass Effect, você não jogou pra conhecer. Ele também te força a jogar ali porque isso tem conexão com o single player, não é? Não, tudo bem. Mas, tipo, eu joguei umas duas vezes ou três vezes pra ver como é que era. Tipo, porque já que eles estão fazendo tanta propaganda, pelo menos vamos conhecer. E era realmente legal, mas eu não joguei pra conseguir o melhor final, porque eu fui no YouTube e vi todos os finais, que são iguais. Aliás, eu vi os seis finais ao mesmo tempo num vídeo. É, tem um vídeo maneiro. E aí eu falei assim, ok, tipo, eu não vou jogar multiplayer por causa disso, e não joguei. Eu fui lá e, tipo, liguei o Team Fortress depois. Parou de jogar e foi fazer uma atividade, né? É, foi fazer... Eu queria contar uma história triste. Quando eu tinha 11, 12 anos, eu jogava muito The King of Fighters no fliperama. Naquela época era o 96 ainda. O fliperama custava 30 centavos, era um preço muito acessível. Na verdade não, porque eu não tinha renda, mas minha mãe tinha. Aí eu comecei a ficar... 30 centavos é um dinheiro muito roubável da sua casa, né, cara? É dinheiro assim de você procurar na... Na fresta do sofá. Na fresta do sofá, é. Inclusive hoje eu abri a mochila pra pegar não sei o que e tinha várias moedas de um real. Assim, eu pensei, caralho, se eu tivesse 12 anos. O Terry, o Ralph e a Leona iam se divertir muito hoje. Peraí, você já abriu a bolsa da sua mãe pra pegar moeda? Naquela época já. Caraca aí, fantástico agora. A parada era tensa, Xuxa foi abusado, não, foda-se, o Ilapso já abriu a bolsa. Bota a voz de pato nele e deixa a silhueta aparecendo. The fuck que a Xuxa se importa com isso. Cara, mas era questão assim do tipo, naquela época minha mãe trabalhava período inteiro, né? Tipo, 8 horas por dia, 10. Hoje em dia ela trabalha meio expediente só. Aí às vezes ela trabalhava muito mais pra tomar, então, dinheiro, porque ela já tá em casa, né? Hoje em dia por sorte, quem tem uma agenda em casa hoje sou eu. Aí se alguém tiver que roubar, o Hugo rouba de mim, não eu dos outros. Aí mas eu nunca roubei da minha mãe, porque segundo o direito romano, o pai não rouba o filho não rouba do pai, nem da mãe. É tipo assim, ela sai pra trabalhar no sábado e deixava lá, aqui ó, tem aqui 15 reais pra você comprar comida. Tá bom, mano. Aí ela chegava em casa de noite, de tarde, que jogo é esse? É novo? Não, eu já tinha Parasite Eve, que saiu ontem, não comprei os 15 reais de comida. Não. Eu comprei comida para minha filha. Eu comprei comida! Mas a época mais crítica mesmo foi, sei lá, uns dois anos depois já, quando eu tinha uns 12 pra 13 anos, que aí já era o The King of Fighters 98, que era o mesmo fliperama, assim, o bar que tinha na rua, que eu comecei a praticamente desenvolver síndrome do membro fantasma. Só que eu tenho as duas mãos. O membro fantasma, de quando sentia falta, eram os botões como extensão na mão direita e a alavanca como extensão na mão esquerda. Tem dia que eu lembro de ter acordado no meio da noite com a imagem que eu tinha gravada na cabeça, era o Kyo mandando um combo em alguém, e era um combo que eu tava tentando fazer, eu falei, caralho, já sei como fazer. E aí eu falei, caralho, mas ainda são 2 da manhã, o bar só abre 8 horas. E eu tenho que fazer essa porra pra ver se eu consigo fazer. E aí, chegou numa situação assim de eu ter que ficar esperando pra porra do bar abrir. E naquele dia eu não dormi direito, que eu tinha que esperar a porra do bar abrir pra ir jogar. E eu tinha isso com o videogame também, com o PlayStation. Eu matei aula pra jogar não sei o quê. Tanto que quando o videogame quebrou em 2000, tipo outubro, foi um dos dias mais tristes da minha vida. E ali eu tive que reconhecer que eu tive um problema. E foi aí que eu parei de jogar videogame. Eu fiquei 6 anos sem ter videogame nenhum. Aí eu me curei. Aí eu comecei a ler. Comecei a não sei o quê. E é por isso que hoje eu não tenho mais necessidade de jogar videogame. Eu jogo de vez em quando. Aí esse ano eu fui jogar videogame pela primeira vez em março. Que eu tive um problema tão sério com essa merda. Que hoje em dia eu, foda-se, eu adquiri trauma. Aí eu fico tranquilo. Mas eu não jogo LOL nem WoW porque eu acho chato mesmo. Tentei jogar Ragnarok e não deu. Não, é completamente diferente. Pelo amor de Deus. Não. Tudo bem. É outro jogo, mas o tipo de experiência do jogo eu já não compactuei, entendeu? Não é que o jogo fosse chato, é que o tipo de experiência eu não me adequei a ela. Eu não gostei. Eu acho que, por exemplo, quando você fala assim, quando eu falo pra você, vem jogar LOL com a gente ou vem jogar Diablo, você responde não por se fosse um bloqueio do seu cérebro achando que você vai se viciar. E você não, fala. Não, é nem isso, porque, por exemplo, Left 4 Dead eu jogo com o pessoal. Mas Left 4 Dead não vicia nem um terço do que vicia LOL, por exemplo. Você pensa, o Arara viciado em Team Fortress aí. Sim. Cara, pega quantas pessoas são viciadas em Left 4 Dead, pega quantas pessoas são viciadas em LoL, por exemplo. As pessoas que você conhece viciadas em LoL. Não. Pessoas... Cara, mas peraí. Eu acho que aí já pode ser uma questão da estrutura do jogo. Por exemplo, também. Left 4 Dead, você sempre tem que reunir 4 pessoas pra poder jogar. Ou menos que você tem versus que reúne mais gente. É. LoL são dá pra você, por exemplo, no TF2, você pode entrar num servidor e sempre tem uma cambada de gente lá, não é? Sim. Ah, sim. Mas você também pode fazer isso no Steam. Você pode entrar em... Mas enfim, a questão não é essa. A questão é que é muito em cima dessa coisa que o Ludobardo falou. Eu quase falei... Que o Logan. Esse Logan não morreu, esse cara. É, dessa coisa de você... Que o Logan. É. Essa coisa de você jogar o jogo e depois de 2 horas você falar, caralho, o que, que eu estou fazendo aqui? Gritando Nasus Mia, e matando a porra do herói inimigo, e eu não sei nem quem tá matando quem, aquela parte do Nine Gag, né? Nem sei quem matou quem, mas alguém matou alguém aqui. Um dos fatores viciantes do LoL é que você tá jogando um jogo em equipe. O LoL, pra mim, pelo menos, ele é viciante quando eu tô jogando com meus amigos, quando tá todo mundo junto. Quando eu jogo sozinho, hoje em dia eu nem gosto de jogar sozinho. É injogável sozinho. Quando eu tô com meus amigos, é aquela coisa assim, uma partida demora entre 25 a 40 minutos, mais ou menos, em média. E você tá jogando com seus amigos e é aquela partida, você faz a estratégia, fala com ele, vem pra cá, vai pra lá, ajuda, puxa aqui, vamos matar, e ganhamos. Ou então perdemos. Quando você perde, você fala, pô, a gente perdeu. Mas pra você, pra vocês em geral, o que vale no LoL é a interação que você tem entre, que vocês têm entre vocês. E ganhar. Porque às vezes. E ganhar, você fala, perdi, podia jogar. Mas essa interação de ter com as pessoas, eu preferiria, sei lá, sair com vocês pra. Eu ia falar jogar Scott Pilgrim, mas eu ia cair no mesmo esquema que eu já joguei. Mas sair com vocês pra, sei lá, qualquer merda que não seja jogar videogame. Então. Eu até preferiria também, mas são a gente joga numa... Mas eu acho isso válido. A gente joga em horas que pessoal... não dá pra fazer isso, entendeu, Ilaps? A gente não pode chegar, tipo, numa quarta-feira à noite e falar, aí, Ilaps, chega aí agora e bora aqui no bar da 98 tomar um chopp. Aí... Porra, bora, vou pegar o ônibus agora aqui. Mas por exemplo, o pessoal a galera do Tanguinha, acessem tanguinhacorp.com, eles estão sempre jogando Dota 2. Eu acho que é demo essa porra, até hoje, não saiu. É beta. Sempre aparece assim, bode, aí vem assim, vem cavalado, bode, pombo, Plum, está jogando Dota 2. E em breve o Arara. Arara está jogando Dota 2. Eles me convenceram a instalar todos, esperando minha chave. Ah, mas você está casado, você pode fazer o que você quiser agora. Sobre essa coisa de vício em videogame, já tem aí uns 10 anos que os caras estudam isso e ninguém chegou a grandes conclusões de falar se isso é vício ou não, ou se isso não é só coisa que é corolário de algum problema mental ou algum mal comportamento, alguma disfunção mental que a pessoa já tem aí que acaba descambando nisso. Um grupo de cientistas da Inglaterra, não, dos Estados Unidos, chegou a propor que vício em coisas eletrônicas, em jogos eletrônicos, fosse incluído no próximo manualzão de doenças mentais da Associação Americana de Psiquiatria, que é o nome do manual é DSM, que vai sair agora o DSM-5. O pessoal aí que estuda essas coisas conhece. Mas os caras rejeitaram porque não tem comprovação científica de fato de que isso seja de fato um vício em separado, que não possa ser encaixado nos vícios que já existam, entendeu? Por outro lado, o pessoal tem umas evidências boas de que é muito diferente vício em jogo, né, de jogo de aposta, né, o gambling, chama, pra esses vícios de jogo eletrônico. Embora com esse, como a gente falou aqui hoje, né, muito desse negócio de, né, pague pra jogar mais um pouco, talvez com o tempo comece a entrar nesse mesmo esquema. Não, mas esse pague pra jogar mais um pouco é obviamente uma exploração do vício, só que como o vício ainda não tem fundamento teórico, científico, você não consegue explicar isso, mas você consegue ver que o vício tá ali consegue explorar isso monetariamente. Mas nota que esse tipo de jogo é muito mais, o público-alvo desse tipo de jogo é muito mais próximo do cara que iria pra Atlantic City ou pra Las Vegas jogar em cassino, do que pro adolescente que joga Xbox em casa, que costuma ser uma preocupação mais clássica. É, e o adolescente vai e compra o DLC. Porra! Parabéns a capa. Então, assim, tem umas duas frentes aí que estão ainda um pouco distintas, né? Não é tão grudado uma coisa na outra. Então, assim, os caras não têm uma comprovação científica de fato pra fechar um pacote e te entregar. Ó, isso aqui a gente modelou como vício em videogame. Uhum. Então, acho que daqui a uns 5, 10 anos a gente talvez consiga ter uma coisa mais definitiva. Mas que vicia é óbvio. Eu ia perguntar isso na conclusão do podcast, mas já respondeu, então vou perguntar uma coisa aqui. Enquanto só o jogo vicia? Não, né? Claro que não. Qualquer claro coisa não. Vicia. Claro. Mas essa ausência de comprovação também tem a ver com a discussão de, não é a mesma coisa, obviamente, mas violência, do tipo, até que ponto a violência tem um impacto psicológico, não sei o quê. Você não tem comprovação exata. Só que no caso do vício, eu acho que a preocupação não é, o jogo é um mal porque ele vicia. Não, o jogo vicia como qualquer outra coisa. Assim como também você não pode chegar pro jogo e falar, jogo, você é violento, então, pelo amor de Deus, você tem que parar de... Pessoas, você tem que parar de jogar, porque você claramente está sendo afetado. Yeah! Dubcast, eu gosto. Dubcast Dubstep. É, cara. Dubcast. E Lapso? Eu. Você acha que videogame... Acho. Então é isso aí. Manda esse também pra eu gosto. Você acha que videogames são mais intensamente viciáveis do que outras formas de entretenimento? É, por exemplo, filmes, livros, revistas, sexo? Opa, aí é sexo a gente não tinha combinado antes. A gente tava falando sobre... Então, eu acho que sim, mas tende a nivelar com o tempo. Por quê? O videogame é, por si só, uma atividade interativa, né? Você tá interagindo com a porra do jogo, você não tá só assistindo aquela merda. Embora, com o futuro, você vai passar só a assistir também, porque, né, Metal Gear. Não, é engraçado que a interação aumenta as possibilidades de vício, né? É verdade, exatamente, é. Viciado em sexo. Mas o que acontece? Essas outras atividades, livro, série, filme, com essa porra de web 2.0, essa caralha 4, tá ficando também, tá chegando a níveis de interatividade muito grandes. Mas aí não é interatividade sua com o livro, necessariamente, né? Mas interatividade entre as pessoas que compartilham desse vício. É só ver, por exemplo, a sessão de comentários dos fãs do site do George Martin, lá, o autor do Game of Thrones. Até 99, 2001, eram pessoas falando: ah, gosto muito dos seus livros, acompanho sempre. Do ano passado pra cá, é filho da puta, seu velho, você vai morrer, não vai terminar o livro, se você acontecer isso, eu vou mijar na sua sepultura. Então, esse tipo de coisa, por prova, que essas outras atividades estão ficando também, né? Estão chegando a um nível de nego ficar meio histérico. Mas música é assim, né? Mas eu acho que os videogames evoluíram de uma forma mais rápida, né? Mais rápido. Hoje em dia tudo evolui de uma forma mais rápida, né? E era do eletrônico, então... Não, eu acho que a forma, os recursos viciantes dos jogos apareceram e se expandiram muito mais rápido que em filmes. Por exemplo, você tem hoje interatividade acontecendo, bombando aí em tablet, celular, você pode estar no meio, tá assistindo Game of Thrones na televisão, você pode abrir o seu tablet, olhar detalhes do mapa, onde eles estão, informações do local e tal. Mas... O Xbox Connectivity, não sei o que. Mas isso não te vicia tanto quanto você tá jogando um joguinho ali e você conseguir mais moedinhas e você baixar um DLC novo, você querer um personagem diferente. Isso porque a Paramount, a Sony, as editoras americanas não inventaram DLC pra filme e livro ainda. No dia que eles inventarem, eles estão feitos. Acabou, vai inventar, cara, daqui a pouco. É. Existe DLC pra livro, cara. Olha só. Se chama volumes. Sabe, você compra o Game of Thrones 1 e aí tem um DLC do volume 2, 3, 4. É o DLC, é Clash of Kings. Aí tem a história do quadribol ano a ano. Puta, e aí tem o Director's Cut. Pô. Ah, é verdade. E aí tem o... E o DLC do Homem de Ferro, que é o Homem de Ferro 2. Aquilo ali é um DLC. É o DLC, é filme ruim. Mas eu acho que o videogame então vicia, mas sim. Mas assim, nesse aspecto, né? O outro aspecto que eu levantei pode mais tender pra fanatismo, talvez. E aí eu acho que fica meio nivelado, né? Aí se foi aspecto de fanatismo, acho que ninguém ganha histórias em quadrinhos, porque fanboy é foda. Star Trek, não sei, cara. Também. Star Trek, pode ser. Tem ficção científica boa, né? Hoje em dia tem muito fanboy. Mas acho que o jogo que vicia mais. Durante a E3 eu fiquei vendo o nego falando da Sony e da Microsoft como se fosse um time de futebol e eles nem argumentavam. É tipo assim, vai começar a conferência da Sony. Vamos lá, Sony! Como se estivesse falando, vai começar o jogo do meu time, vai lá! Vai, Corinthians! Era mais alguma tipo, vai, Mangueira, vamos fazer um bom desfile e vamos ganhar umas boas notas, assim, isso, né? Pra ganhar o carnaval. Carnaval é excelente comparação, é bem pra ele. É isso aí, Ludo Bardo! Diga! Tá sumido, cara! Você ainda faz vídeo? Tem ideia? Fazer, quer fazer? Mas a gente vai fazer propaganda do canal do Ludo Bardo aqui? Mas é claro! Então como as pessoas fazem pra assistir conteúdos produzidos pelo O Senhor Tralha Ludo Bardo? Olha só, quem diria! Eu preciso falar que antes eu tinha um vício, gostava de fazer vídeos, mas agora tô com outro vício, chamado dissertação. Nossa! Então vamos lá. Todo mundo sabe que é narrativa, se você tivesse essa dó... Não. Mas a dissertação dele vai ser nisso. É verdade. A narrativa sempre será... Aliás, cara, olha só isso. Eis que falaram, não, mas você vai falar sobre sobre a mímese de Aristóteles junto com Mass Effect 3? Por que você não fala também sobre Borges e Borges e Humberto Eco? Então agora eu tenho que escrever um artigo sobre Humberto Eco, Borges, Aristóteles e Mass Effect 3. Que bacana, cara. Só fazer o nome da rosa com cemitério de Praga com biblioteca de papel. Não, na verdade eu tenho que usar o obra aberta dele. Eu tenho que usar a obra aberta de Eco, as veredas, o Jardim das Veredas que se bifurcam do Borges e a análise de mímesis na poética de Aristóteles de acordo com a visão do Paul Ricoeur. Fantástico. Confusão. Não, caraca, eu nem sei o que eu vou fazer com isso. Enfim, é www.youtube.com/vagrantbard. Arara, o que tem de novo no poleiro? Você tem novidades pra gente? Novidades ainda não. não, mas eu tô preparando um monte de posts, porque eu andei lendo muita coisa. Posts? Trabalha na Light? Trabalha na Sabesp. Porque eu tô... Eu li um monte de coisa e ainda não escrevi nada. Então, tipo, eu li 1984 e li mais uns livros. Tô lendo A Revolta de Atlas agora. Ah, tem que ser falar Revolução dos Bichos, que é muito bom também. Já li também, mas faz muito, muito tempo. Eu preciso escrever muito disso e eu tô preparando um post um pouco mais estranho e, tipo, acadêmico do que simplesmente uma resenha. Então acho que vai ficar bem interessante. De resto, a mesma coisa de sempre, falo mal das coisas. Daqui a pouco vai ser pago pelo CNPq pra escrever post no Poleiro, cara. Qual é o endereço? Poleiro. Endereço do Poleiro. É, o endereço do Poleiro é http://polei.ro. Olha só, é muito bonitinho. É dilúvio. É verdade. Mestre Splinter. Foi. Essa merda. Ensina pro Ilapso que não sabe, nunca falou, quais são as formas de contato que a gente tem aqui no site. A gente não tem nenhuma forma de contato, cara. Ninguém procura pela gente, a gente não é muito amado. Nem adianta. Brincando, cara. Pode procurar a gente no Facebook, www.facebook.com/baixofrentesoco. Pode entrar no nosso site, que é www.baixofrentesoco.com, deixar um comentário esperto. Pode mandar um e-mail mais esperto ainda pra eu, gostojogos@baixofrentesoco.com. E ainda tem o Twitch, que é @baixofrentesoco. Olha lá. Nós temos também algum outro site, você tá ligado nisso, mais Splinter? Sim, cara, é o Phoenix Down. É .com ou é .com.br? Pergunta. É site? Phoenixdown.com.br, acesse também, nós estamos por lá. E é isso aí. Site? É um outro site onde falam merda. É isso aí, diga abraço lá. Calma, última coisa. Caraca, nunca mais chamo o Kilo Logan, nunca. Cara. A gente... Cala a boca. Não chama o Kilo Logan, chama o Ludo Bardo. Como é? Who you gonna call? Ludo Bardo. Cara, ó, quando você estiver jogando Mafia War, para de clicar. Não, piloto automático, caceta. Não gaste seu tempo com isso. Presta atenção. Quando você estiver jogando e se pensar que eu estou fazendo com o meu tempo, isso é um problema. Você tá viciado. Diga abraço, Ilapso. Abraço. E parabéns ao Débora. Abraço, Ilapso. Vocês são muito bons. Cara, já teve caso assim de eu chegar em casa e eu tinha acabado de gastar o dinheiro que ela me deu com o jogo, aí cheguei em casa e falei, tô com fome, hein? Bem que ela falou pra eu comprar comida. Mas deve ter alguma coisa. Aí eu abri a despensa, não tinha nada, tinha laranjas. Eu fiquei vendo fantasia no SBT e chupando laranjas. Se sua mãe tivesse um lado troll, moleque, você ia abrir a despensa e ter um monte de jogo de PlayStation. Agora come, filha da puta! Ia ser irado.